Muito bem, começando mais um delírio. Eu sou o Bat-Runner do Nolan, e aqui comigo ele que está sempre atento ao que cerca você, microfonão. Oh, que voz adorável. Oh. Isso é pra ser o Ben, pra quem não sacou. Exatamente. E finalmente ele que vai colocar um sorriso na sua cara, André Luiz, depois das 8. Entrei na feira da fruta. Olá, galera! Aqui quem fala é o Andrezinho. Gostaram? Incrível. O cara mirou no Heath Ledger, acertou no Coringa do Feira da Fruta. Maravilhoso. É que é verdade. Não, mas isso foi um elogio, tá? Tô pra constar. É muito melhor. Obrigado. É, exato. Então vamos lá, depois dessa intro maravilhosa, talvez a melhor intro que eu já tenha gravado na minha vida, a gente tem que voltar pro ano de 2005. Começando pelo microfonão, onde você estava e o que você estava fazendo em 2005? Cara, 2005 eu recém havia voltado, né, pro Rio de Janeiro. Ah, não vou explicar o contexto da minha vida, né, mas basicamente eu estava morando no Rio pelo segundo ano consecutivo, né, morando pra valer, e eu era muito novo pra ir no cinema. Eu vi esse filme pra, acho que um ano depois, assim, DVD. É, mas eu lembro, cara, de ir no cinema, e se eu tenho essa memória bem vívida, de ir no cinema e ver o cartaz. Um cartaz do Batman, né? Quando, assim, acesso à internet era bem coisa e tal, né? E assim, me chamou muita atenção porque era aquele Batman, né? Um cartaz bem sombrio, assim, né, cara? E eu lembro que eu falei, olha, pai, vai fazer um novo filme do Batman, né? E eu fiquei tão coisa com esse filme, fiquei tão empolgado que foi um dos primeiros filmes, assim, que eu fui ver na internet, cara. Socorro? Pô, que top, velho. Bravo. Eu lembro que tinha um site promocional que tinha... Desculpa, só pra constar. Eu lembro que tinha um site promocional que tinha um teaserzinho, assim, do filme, né? E aí, como era aquela internet discada de bosta, eu esperei um tempão, né? E aí foi um borrão, né, cara? Porque é aquela qualidade maravilhosa de 144K. Mas eu tenho essa memória viva, né? Então, pode-se dizer que esse filme foi importante pra mim. Definiu nossa geração. Definiu os milênios. Com certeza. E você, André? O que você estava fazendo e onde você estava em 2005? Em 2005 eu estava sofrendo bullying no colégio. É, brincadeira. Que isso? Mas, enfim, olha só, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo em 2005, mas eu lembro dos meus contatos com esses filmes do Batman, do Nolan, nessa época. Porque o que acontece? Eu só fui ver esses filmes do Batman antes de ontem, ontem e hoje para gravar o podcast. Eu nunca tinha visto isso na vida. Pois então, tudo que eu tinha visto até então era tipo, eu lembro de ir no cinema, aí tinha lá o cartaz do filme do Batman, eu ficava olhando para aquilo pensando, porra, filme do Batman, legal. Eu não lembro mais, eu só lembro de ver os cartazes para todo lado e depois eu lembro. E olha só, já é o segundo filme, hein? Já vou pular lá depois. Lembro do pessoal falando do Heath Ledger. Ah, não, que ele morreu e ele era um ator foda. Aí ele ganhou o Oscar e a família dele foi lá pegar o Oscar pra ele. São essas memórias que eu tenho, entendeu? Não que eu conheci, mas assim, em relação aos filmes do Batman, tá? E aí depois eu tava lendo uma revista e tinha a crítica do terceiro filme do Batman. E eu acho que eu nunca esqueci o que a crítica falava, que era basicamente que tava mostrando um Batman mais depredado, que tava sofrendo com a idade, uma parada assim, tá ligado? São essas as memórias que eu tenho. E depois, depois disso, passei a ver tipo, milhões de pessoas falando desse filme do Batman, elogiando sem parar o Coringa do Heath Ledger. Inclusive, tipo, na minha cabeça, tem mais Coringa do Heath Ledger do que qualquer outro elemento desses filmes do novo, tá ligado? E é basicamente justo. Essa minha relação com esses filmes. Mas enfim, vou falar do que eu achei deles ao longo do episódio. Entendi. Eu, em 2005, eu estava fazendo terapia. Muito bem. Terapia psicológica. Pra não ficar que nem Coringa. Exatamente, não. Pra não ficar que nem o Batman, sacou? Aí sim, gostei. Aí também eu estava assistindo filmes do Hot Wheels, aqueles filmes diretos pra vídeo. Porra, eu adorava esses filmes, velho. Ah, clássico. Ou oh, vamos gravar um podcast. Então, que também vai ter um programa, inclusive, no futuro distante. Demorou. E sobre os filmes do Nolan, velho, eu lembro que eu comprei muitos bonequinhos relacionados ao Batman Begins. Eu tive o Batman padrão, assim, que é aquele Batman preto, todo preto e tal, com mochilinha, ótimo, maleta de utilidades. Eu tive dois desses, inclusive, porque eu emprestei pra uma pessoa, essa pessoa desapareceu com o boneco, do simplesmente. Pois muito que bem. E depois fui recompensado com outro, eu agradeço meus pais por isso. Eu tive um Bruce Wayne ninja, que ele também veio com o capuz do Batman, que assim você colocava, só que o capuz era feito de borracha, uma borracha bem vagabunda. Aí se deteriorou com o tempo. Aí só tem um Bruce Wayne hoje em dia, de ninja. Aí eu tive também um Batman com umas asas e um planador, que tinha bombas. Bem nada a ver, aqueles brinquedos, linha de brinquedos nada a ver. E finalmente eu tive um espantalho, velho, que ele tinha arminha, e arminha era aquelas arminhas de jato d'água. E ele virava o cabeça. Mas é isso. Maneiro. Está tão louco para combater criminosos que se deixa prender para pegar um de cada vez? Na verdade, havia 7 deles. Eu contei 6, Sr. Wayne. Como sabe meu nome? O mundo é muito pequeno para alguém como Bruce Wayne desaparecer, por mais que queira se afundar na lama. Quem é você? Meu nome é Henri Ducat, mas falo em nome de Ra's al Ghul, um homem que é muito temido no submundo do crime. E que pode dar um rumo a você. Quem disse que precisa de um rumo? Só pode estar aqui por escolha própria. Você vem tentando aprender sobre o mundo do crime, mas quaisquer que tenham sido suas intenções, você acabou se perdendo de vez. E que rumo Ra's al Ghul oferece? O rumo de um homem que, como você, odeia o mal. E deseja servir à verdadeira justiça. Então a gente começa em junho de 2005 com Batman Begins. Então, por onde a gente começa esse filme? É um filmão? É bom? Ou é ruim? É ótimo. Antes de eu fazer minhas considerações mais específicas, né, sobre alguns pontos do filme, eu quero deixar um disclaimer, tá? Fazer um disclaimer aqui, porque talvez os ouvintes não saibam, mas no momento que nós gravamos esse filme, nós já estamos falando num mundo, né, num universo, numa timeline, que tem o The Batman, do Matt Reeves, estrelado pelo Robert Pattinson. E, assim, não é, na verdade, o nosso foco aqui, longe disso, mas tem muita gente que tá falando, né, porque esse The Batman aí, que é um ótimo filme, tá, se constar, eu gostei muito, mas porque esse filme aí novo é o filme que trata o Batman, né, de maneira profunda e psicológica, é o primeiro filme do Batman mesmo, porque todos os outros filmes são sobre os vilões do Batman, e eu meio que discordo isso, porque, cara, esse filme, ele é um filme sobre Batman, né, e mais do que sobre o Batman, é sobre Bruce Wayne, entendeu? Total. Eu acho que esse filme, ele faz isso muito bem, né. E eu tenho a impressão, e a gente pode discutir isso mais pra frente, que as pessoas, elas falam muito sobre essa trilogia do Nolan, pautadas pelo segundo filme, né, que é o Dark Knight. Não só por ser o melhor filme, ao meu ver, já estou inventando aqui, mas porque é o filme que realmente foi mais impactante, né, o que mais ficou na cabeça das pessoas, por motivos óbvios. E o próprio Batman Begins, ele foi um filme que foi celebrado à sua época, ele fez um certo sucesso, mas não foi um mega sucesso, né? A virada veio depois do segundo. Então eu acho que, retroativamente, eu acho que o Batman Begins, ele fica um pouco esquecido. O que eu acho muito injusto, porque ele é um ótimo filme. É um ótimo filme. E no que tange a tratar especificamente do Batman e do Bruce Wayne, né? Eu acho que ele consegue fazer isso melhor do que o Batman, The Batman do Matt Reeves, né? Assim, embora a gente não vá traçar aqui comparações mais profundas, isso fica para outro cast, mas eu acho que ele trata melhor, e eu acho que esse é um filme que ele continua sendo um dos melhores filmes de origem, dentro desse subgênero, né, de guia de super-heróis, sabe? Eu coloco ele do mesmo nível do primeiro Homem-Aranha, coloco ele no mesmo nível do Superman lá de 78, que eu acho também fantástico, sabe? Eu acho esse filme muito, muito bom mesmo, assim. E é um filme que envelheceu muito bem, né? Apesar de que tem algumas coisas ali da época, né, que a gente já pode ir comentando, né, na maneira como ele se apropria de uma linguagem, de ação, que estava muito vogue na época, que são coisas que me incomodaram, né? Agora, um detalhe importante, eu acho que esse filme já é interessante pra gente desmistificar, de que esse filme ele é sombrio e realista, pero no mucho, né? Inclusive, todo esse elemento ali das sombras, né, que é ali dos assassinos nos quadrinhos e tal, são elementos bastante, assim, demasiadamente... fantasiosos. Assim, exato, né? Só não tem um poço de lados, né? Porque, enfim, né? Talvez o Christopher Nolan tenha olhado e achado too much, né? Porque a gente tá falando de um filme, querendo ou não, 2005, a gente ainda tinha muito aquele estigma do filme do cinema do super-herói, que não poderia abraçar assim, de maneira muito, muito aberta assim, os elementos mais fantásticos, né, da sua origem de origem. Então, os filmes, eles viviam de regra, né? Quando eles podiam, eles tentavam abraçar uma estética mais soturna, né, mais sombria, né? Os filmes dos X-Men, eles criaram um pouco essa tendência, né? E eu acho que o Batman do Nolan, ele vai muito mais no sentido de continuidade do que de ruptura, né? Agora, talvez o que tenha mudado na perspectiva das pessoas foi porque nesse meio tempo, né, entre o primeiro e o segundo, começou a surgir o MCU, né? Mas quando a gente vê o próprio início do MCU lá no Homem de Ferro, a gente percebe que existem que não tá, enfim, né, aquela linguagem que nós entendemos hoje como, né, o Metro Marvel. Essa pegada realista, né? O primeiro filme. Exato, o primeiro Homem de Ferro. E o filme do Incrível Hulk também, eu acho que eles não primam tanto assim pra uma coisa que a gente veio reconhecer como Fórmula Marvel, né? Que é um termo que pra mim tá muito mais atrelado à Fórmula Disney de fazer filmes do que a Fórmula Marvel. Mas enfim, só pra sem me alongar mais, eu acho um baita filme, cara. Eu acho que envelheceu muito bem. E eu acho que, cara, pelo menos durante um tempinho aí, cara, o Robert Pattinson, ele pode vir a ser um Batman melhor, mas pra mim esse posto ainda tá com o Christian Bale, cara. E a gente tem que dar crédito, porque o que ele faz nesse filme, cara, em termos de construção de personagem, sabe, apoiado num roteiro muito engenhoso ali, muito bom, eu acho fantástico, né? E até engraçado, esse filme, ele é um filme cheio, né, cara? É um filme que tem várias coisas, assim. Ele até chega a ser meio picotado, né? Porque ele passa por tanta coisa, né? É um filme também longo, né? Mas é um filme que tem uma cadência legal, sabe? Você fica envolvido ali com a jornada do Bruce Wayne, você fica envolvido com o treinamento dele, e como ele vai descobrindo essa persona nova que é o Batman, né? E à medida que ele vai descobrindo, você vai se empolgando, né? Eu fiquei muito feliz, assim, de rever esse filme, cara, porque é um filme que eu adorava, né? Desde a primeira vez que eu vi. E, cara, ele continua muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Sim, eu tenho essa mesma sensação, cara. Eu assisti, tipo... Não sei se assisti aquelas locadoras alternativas, assim, que eu tinha um tio que tinha. Sei bem. E, assim, quando você é criança, é um filme de ação, assim. Filme de tals, ele é, talvez, assim, pra uma criança da época, demorasse um pouco pra engatar, mas... Ele segurava, ele tinha um ritmo bom, até pra... Sei lá, eu tinha 7 anos quando eu vi pela primeira vez. E agora, tipo, quase 10 anos depois, ele continua com um ritmo muito bom. Não, demais, cara. É um ritmo muito bom, assim. E é envolvente, né, cara? Assim, acho que a questão toda, né, é que a gente sempre fala, né, um pouco... E assim, talvez essa seja uma questão que até o próprio Nolan tenha se perdido no decorrer da sua trilogia, mas a gente sempre fala, se tornou meio lugar comum falar que o Batman é o rico que bate em pobre, né? E o Nolan, ele tem uma noção disso no primeiro filme, né, cara? Tanto que ele, sabe, coloca assim, a questão de uma maneira mais profunda, né? De como, eu acho que todo aquele processo do Bruce Wayne, né? Aquela sequência inicial dele pensar em matar o Joe Chill, né? Que é o assassino dos pais dele, né? E, sabe, lá no julgamento, né? Acabar vendo uma outra pessoa matando, né? Uma pessoa que, inclusive, tá matando ele ao mando do Falcone, né? Que é um gangster que tá nesse novo filme do Batman, né, cara? Que é um personagem, assim, icônico, né? Aparece lá no ano 1, na Long Dia das Bruxas e tal, né? É um mafioso icônico de Gotham. E aí, cara, aquele diálogo dele com a Rachel, né? Que ficou até meio, assim, ficou icônico dessa trilogia também. O Rachel, né? E toda vez que ele faz isso, tem uma risada involuntária, confesso. Mas é muito, muito interessante, porque ela fala assim, cara, ó, você tá querendo buscar uma vingancinha pessoal? Você não tá sabendo de nada não, cara. Olha, sai do teu casulo aí, da sua prisão de mármore, né, cara? E pisa no mundo real, cara, sacou? Porque a cidade que tu, sabe, que construiu, que teu pai e tua mãe ajudaram a construir e tal... ela tá se degradando, entendeu? Né? Tem coisas piores aí, né, cara? Tipo, o que, na verdade, aconteceu com seus pais é só consequência de um fator muito maior. E, de certo modo, né, ele, enquanto Batman, vai tentar lutar contra isso, né? Não é só, enfim, né, bater em pobre que tá roubando um pão, né, pra sobreviver. Eu acho que o Nolan, ele consegue olhar pro Batman, né, com um certo cinismo que faz bem, né, cara? Porque ele consegue realmente situar ele dentro de um universo... De um universo, assim, factível, né, cara? E consegue dar motivações muito fortes pro personagem. De modo que você compra o personagem dele. Não, e é assim, ele também consegue trabalhar muito bem os temas do Batman. Justiça, vingança, responsabilidade. Ele faz isso de uma maneira muito, muito top. Agora, eu tô curioso pra saber o que o Andrezinho pensa, porque ele tá tão quieto no momento que eu tô assim, caraca, ou ele tá concordando ou ele tá discordando veementemente. Não, então, pessoal, é assim, é... Depois dos nossos problemas técnicos, né? Como eu falei, eu nunca tinha visto esses filmes do Batman antes. E outra coisa que eu tenho que revelar aqui é que eu nunca fui um grandiosíssimo fã do Batman, que nem, tipo, 90% das crianças brasileiras, entendeu? Então, eu não conhecia muito o universo do Batman e, agora na minha vida adulta, muitas vezes... Eu me vi caindo naquele conto de que o Batman é um bilionário que adora meter a porrada em pobre, tá ligado? Eu falava, não, porque o Batman... O que não é totalmente errado, diga-se de passagem. O que não é totalmente errado, diga-se de passagem, mas... Eu tô falando da leitura do Batman, tá? Não que o que ele faz seja certo, só pra deixar bem claro aqui, porque... Sim. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, uma coisa que... Uma lacrada da internet que eu via muito e que, tipo, eu usava muito também antes de ver esse filme, que agora eu fiquei até um pouco constrangido de usar ela, é tipo, ah não, porque se o Batman se importasse de verdade com Gotham, ele investiria em projetos sociais, ele faria isso, ele faria aquilo, e assim, no fim das contas o Batman realmente se importava, tipo, ele não tava lá só batendo em bandido. Ele, tipo, queria acabar com o crime organizado por trás da cidade. E ele queria... E ele realmente investia em, tipo, ter uma cidade melhor, entendeu? Então, nesse sentido, o filme me pegou, assim, de surpresa, porque eu vi o quão raso era a minha visão sobre o personagem, né? E, assim, além disso, né? Além dessa mudança de paradigma sobre o Batman... Apesar de que eu acho que ele é um bilionário que nunca existiria na vida real, né? Mas enfim, apesar da minha mudança de perspectiva sobre o Batman, além disso, né, eu gostei muito do filme como filme também. Quando o microfonão falou, ah não, porque é um filme assim que tá no mesmo patamar de Homem-Aranha 1, eu também acho, cara. Porque achei, pô, a história é muito bem feita, tipo, ele, a gente vê o crescimento dele ao longo do filme, O microfone falou, aquele início que ele queria matar o cara que matou os pais dele, entende? E que ele meio que ficou feliz quando... Assim, não é que ele ficou feliz quando o cara morreu, né? Ele ficou bolado que ele que queria matar o cara. Mas, tipo, que ele não... Tipo, que ele não ficou puto porque mataram o cara, sabe? Que ele ficou, tipo... Tinha que morrer mesmo e tal. A gente vê como ele cresce ao longo do filme. E no final ele tem toda aquela política de não matar ninguém... que ele é gente boa, que ele vai resolver o problema da cidade. Então, tipo, achei o filme top, entendeu? Achei o desenvolvimento do Bruce Wayne muito bom. Concordo com o que o Profanão falou, que o filme, acima de qualquer historinha de Batman, é um filme sobre o Bruce Wayne, entende? E, na verdade, não só esse filme. Eu achei que, tipo, os três filmes, no fim das contas, são sobre o Bruce Wayne, tá ligado? E é isso aí, foi isso que eu achei do filme. Top. Ó, sincronizado, hein? Então, tem uma coisa também que esse filme, que então, ele passa muito tempo explorando de fato essa persona do Bruce Wayne, aquela coisa daquele encontro, o microfone não falou do diálogo dele com a Rachel, mas um diálogo tão bom quanto, pelo menos pra mim, é quando ele encontra o Falcone, que é logo em seguida, sabe? Putz, sensacional, sim, cara. Sim, sim. Que é a coisa mesmo que é meio que a justificativa pro Batman usar a máscara, essa coisa. Tipo, olha, você chegou aqui com a cara limpa, você não pensou no seu mordomo, você não pensou na sua amiga. Se você meter a cara de frente comigo, eu vou atrás de quem você gosta e bang, literalmente. Sim. Não, e ele fala assim, você é um playboyzinho de merda, tá ligado? Né? Que não tem noção da vida, tá vindo aqui, porra, tirar uma com a minha cara. E, meu irmão, eu te estouro ali. É, estoura ali, teus melhores na frente do promotor, do, sabe, do advogado, dos policiais, tá todo mundo aqui, tá todo mundo no meu bolso, entendeu? É, eu acho assim, isso muito bom, porque. E aí justifica a jornada dele, né, cara? Que é assim, para pra pensar. Um balde de água fria, né? É, não, e assim, acho que a jornada dele pelo mundo é justamente de, cara, compreender o crime. Sabe, de você tá no outro lado mesmo, é, do crime, né? E, pô, tem um momento, inclusive, que ele vai participar do crime, né, cara? Que é muito rápido, mas mostra ele lá participando, assim, de um contrabando dos produtos do Wayne, né? Pra ser curioso, inclusive. e ele fala, né, olha, eu tive que aprender, né, o que era roubar, pô, enfim, você passa fome e tal. Muito embora também, sei lá, depois ele vai continuar metendo aquele, criminosos são uma raça supersticiosa e tal, né, e aí, enfim, sabe, eu acho meio assim, eu acho um discurso meio contraditório, né, que essa contradição não tá explorada no roteiro, mas tudo bem. Mas eu gosto, assim, de como, enfim, né, cara, você percebe que não é um de uma hora pra outra que ele vira Batman, né, cara? Eu acho que talvez seja esse lance da verossimilhança psicológica, pelo menos, né, da gente pensar que, olha, de a gente, não que, enfim, seja, sei lá, né, que seja natural você esperar que alguém vai se vestir de morcego pra cometer o crime, né, mas você consegue compreender o processo que levou ele a fazer isso, né, dentro daquele universo, daquele mundo, faz total sentido, cara. E assim, eu só acho, honestamente, que o filme ele talvez tenha uma preocupação tão boba com Bruce Wayne e tal, né, e faça uma construção tão interessante do Batman, que os vilões, eles ficam um tanto quanto apagados, porque assim, tá certo, né, aliás, eu preciso confessar, eu nunca entendi qual foi a necessidade de você criar aquela brincadeirinha de que, ah, o Ra's al Ghul é aquele. Não, não é aquele. Não, é aquele ali, sabe? Tipo, porque... Primeiro que o Ra's al Ghul, ele não é um personagem... Assim, pra quem conhece, pra quem lê quadrinhos, né? O Ra's al Ghul é um personagem importante. Ele surgiu na fase do Dennis O'Neill com o Neil Adams, que... Sim. É uma das fases mais celebradas do Batman, né? Assim, inclusive, toda aquela sequência da luta de espadas, né? Tem uma passagem que é muito icônica. Do Batman e do Ra's al Ghul lutando espadas, enfim, né? Eu acho que a construção do Ra's al Ghul que ele faz também é interessante, porque eles conseguem criar um Ra's al Ghul que foge um pouco daqueles estereótipos orientalistas, né? Que estão no cerne do personagem, querendo ou não. Mas assim, o Ra's al Ghul, cara, ele é um personagem que tá certo, assim, a motivação dele eu acho ok, entendeu? Mas eu não acho ele particularmente marcante, né? E eu sinto também que o Espantalho, né? O Espantalho, o ator que ele escolheu é muito bom, cara. Porque ele realmente tem uma cara de psicopata, né? Ele é muito frio. Pois é, cara. Só um comentário assim, tipo, antes da gente entrar, voltar nos vilões, uma coisa que esse filme faz, pelo menos, é o primeiro filme, talvez live action, não sei se foi trabalhado algumas animações anteriormente. Mas é o primeiro filme que mostra a Gotham City corrupta. Ah, cara, você tem um pouco disso no... É porque é muito caricato, né? Mas você pensar o Batman... Aquele desenho? Retorno, não, o desenho também tinha, mas o Batman... Não, mas ele tá falando live action, né? Você pensar o Batman Retorno, aquela subtrama de transformar o Pinguim em prefeito, mas seja uma coisa extremamente fantasiosa e tal, você tem uma coisa ali, tipo, um empresário corrupto por trás, né, que tá tentando usar o Coringa, né, como massa de manobra... Coringa não, perdão, o Pinguim, né, como massa de manobra. Ah, não, beleza, sacou? Mas, tipo, não são as instituições, sacou? Instituições estatais, assim, a polícia, por exemplo, de Gotham. Sim, sim, sim. Ou então, sei lá, os promotores públicos, sabe? No primeiro filme do Batman, de 89, o Harvey Dent é um mocinho, sacou? É verdade. Por exemplo, o comissário Gordon, ele tem ali uma moral, sacou? Ninguém desrespeita o Gordon nos filmes clássicos. Aqui é o contrário, por exemplo, o Gordon, depois a gente pode falar mais dele, depois que a gente fala dos vilões, mas o Gordon não tem moral nenhuma na polícia. É verdade. Sacou? Cara, ele, assim, ele nem é comissário ainda, né, cara? Beleza, inspirado no ano 1, né? Diga-se não, de passagem. O que eu ia falar aqui, assim, isso aí pode estar sendo eu, tipo, viajando na maionese. Mas ele tanto não tem moral que o próprio filme, tipo, pega o cara com mais cara de bundão, tá ligado? Tipo, o nerdzão pra ser o comissário Gordon, tipo, pra ele não ter a menor imponência sobre os colegas de trabalho dele, né, cara? Se você parar pra pensar. Uhum. Ah, eu não sei, é que o Gary Oldman, ele é muito parecido com o comissário Gordon dos quadrinhos, né, cara? É verdade. Parece, maluco. É o bigode. É o bigode. Exato. Não, e quando fizeram os Novos 52, né, que rejuvenesceram o personagem, mas você pega o ano 1, especificamente, que é a grande base pra esse filme, é que o Gordon, ele não tá com cabelo de grisalhos e tal, né, ele tá com, enfim, né, com essa barba mais, esse bigode mais castanho, mais ruivo, né, sei lá, castanho, enfim. Ele é muito parecido com o Gary Oldman. Também eu acho, assim, um dos grandes acertos dessa trilogia toda. Ele é um baita ator, entendeu? E, assim, ele pega e encara o Gordon com muita personalidade, sabe? Eu gosto muito do Gordon dele. Pra mim, por enquanto, também é o Gordon mais interessante. Eu acho que a dinâmica que ele constrói com o Batman é muito boa também. É uma coisa que vai pautar os outros filmes. E assim, você até falou dessa coisa de ser meio bundão, cara. Eu gosto porque ele passa aquela coisa meio de... Putz, é uma expressão que ficou muito malfadada. De cidadão de bem, entre aspas, né? Mas não é tudo o que vocês estão pensando. Não cidadão de bem, mas é um cara bem intencionado, eu diria. Exato. É um cara bem intencionado, sabe? Eu acho que ele passa essa vibe, entendeu? Não passa aquela imagem do ultra mega herói, assim, de cinema de ação, tá ligado? Policial másculo, sacou? Stallone cobra, né? Eu gosto, assim, dessa... eu acho que é o que cabe bem ao Gordon e, sabe, essa coisa do homem comum que tá ali, né? Dentro dos seus limites, tentando fazer o bem, né? Dentro de uma situação um pouco maior, né? Sim. Então, assim, gosto bastante. Voltando pros vilões, assim, aquela coisa, Ra's al Ghul, como o microfone falou, era um vilão... oriental, assim, árabe. Mas eu entendo a escolha do Liam Neeson, porque, cara, esse filme veio pós o 11 de setembro. Então... Não, eu acho que foi acertado. Esses filmes, eles já fazem muito uso dessa... Como todos os filmes hollywoodianos já são, né? Principalmente super-herói, fazem uso dessa iconografia pós 11 de setembro, cara. Eu acho que isso poderia ficar muito problemático, sacou? Eles ainda pegam o Liam Neeson. O Liam Neeson fica parecido com o Ra's al Ghul dos quadrinhos, sabe? Ele não tá usando aquela manta e tal. Ou aquele cabelo em V também. Não, mas assim, tu pegar o bigode, a barbicha, tipo, casa, é o Ra's al Ghul, entendeu? O que é até estranho, né, cara? Porque quando você vê o filme, você fala assim, putz, como é que a gente não pensou que esse cara era o Ra's al Ghul? Pois é. É mesmo, porque o Ra's al Ghul em si sequer falava. Como é que ele vai pensar que o vilão principal é um careca que não tem nem três falas no filme inteiro, né, velho? Tem outra coisa também, porque como é que fala? Porque ele é uma amálgama de dois personagens, que é o Henri Ducat, que é o pseudônimo que ele usa durante o filme, com o Ra's al Ghul. E o Ra's al Ghul é o extremo oposto do Batman nos quadrinhos. Não extremo, assim, mas é tipo um negativo. Que ele controla uma facção, mas ele quer atingir as coisas a qualquer custo. Então é muito louco você parar pra pensar que o Nolan, ele fez essa releitura do Ra's al Ghul treinar o Batman. Mas ficou bem feito. É verdade, é verdade. Ficou muito bem feito e casou. O Henri Ducat realmente ele existiu, né? Ele existe, né? Enquanto personagem de quadrinhos. Foi um personagem que canonicamente lá ele treinou o Batman e tal, né? E eu acho interessante como realmente o Nolan ele foi hábil em se apropriar, assim. Porque, óbvio, ele pega a grande base ano 1, mas ele pega ali várias referências que remetem a enfim, né? Outras histórias clássicas, né? Essa mesmo. Enfim, usar o Henri Ducat é uma referência a uma história do Denis O'Neill, né, o Man Who Falls, que eu, se não me engano, que é o nome da história, que acho que foi a primeira história a contar, assim, cronologicamente a origem do Batman, né, um one-shot. Você tem o próprio Batmóvel, cara, que a gente vai falar, obviamente, porque até aqui, pra mim, é o melhor Batmóvel e assim, não tô disposto a discussões sobre isso, sacou? Não, pega lá. No último programa de Batman, você falou que o melhor Batmóvel era do Batman e Robin. Do Batman e Robin? Sim. Não, veja bem. Você falou que ele já é uma Night, você entra na Night e já chega com o carro, porque o carro tem a discoteca dentro. Não, é verdade, é verdade. Mas eu tô falando de Batmóvel, né, cara? Batmóvel não é um carro que você vai pra Night pra pegar a mulher, entendeu? Ué, mas isso acontece no Batman Eternamente também, você não lembra? É verdade. Não, mas assim, dentro do contexto do carro pra pegar a mulher na Night, é, realmente o Batmóvel ali do Batman Robin é o melhor. É, isso aí eu concordo, com, assim, sem tirar nem pôr, entendeu? Mas, dentro da funcionalidade do Batmóvel, o Tumblr é o melhor. Só pra terminar, né? É, o Batmóvel, obviamente, ele remete um pouco, a ideia de tanque, né? Remete a... ao Batmóvel do Cavaleiro das Trevas. Exato, exato. E também Batman Messias, né? Aquela HQ famosa do Jim Starlin, que, enfim, também tem um tanque lá e tal. Assim, o próprio Ra's al Ghul, né? Remete uma coisa ali da fase do Dennis O'Neill com o Neil Adams, né? Quer dizer, ele vai pensando todas essas referências, né? Uhum. E não são coisas que ficam é, na verdade, soltas, né? Ele consegue ligar todas elas dentro de uma narrativa muito coesa, que não tá ali o fanservice pelo fanservice. E outra coisa que eu acho interessante, né, que talvez até enfraqueça um pouco os vilões, porque é, nesses filmes, aliás, eu acho que é uma questão que passa por todos os filmes de trilogia, né, eles estão muito em função também do grande tema do filme, né, porque cada filme tem um tema, né. O desse filme é o medo, né. Então, assim, sim, é muito fortuito eles usarem um espantalho, né. Uhum. E até acho que eles têm um bom uso, o ator é muito bom, né, mas o eu acho ele subutilizado também, sabe. Né? E eu acho, assim, eu tenho a impressão de que o Nolan, ele não estava tão seguro enquanto diretor nesse primeiro filme, porque você vê muito, assim, essa influência dos filmes do Jason Bourne, assim, nas sequências de luta, que eu acho que essas, assim, não são legais, porque são câmeras muito próximas, sabe, e é muito ali câmera na mão, movimentada, então, assim, é você não vê muito corte rápido, sacou? O cara dá um soco, já corta pro outro ângulo do cara apanhando. Exato, exato. As sequências de luta em si, elas não são, pra mim, elas não são as sequências de ação empolgantes, sabe? Maravilhosas. É, não, assim, eu acho elas, no geral, bem, bem, bem ruins, porque isso acabou se tornando vício depois, né, que o Paul Greengrass fez lá no, na trilogia Bourne, e ele fez de uma maneira muito, muito, assim, muito inteligente, né, cara? Mas, assim, nem todo mundo tinha talento, né? E o Nolan, ele era um cara que vinha mais de filme independente, né, assim, sabe? Ele tinha feito Amnésia já, né? Já era um cara, já era um nome festejado, mas óbvio que depois dessa trilogia ele cresceu lá pra cima, né? Só que, assim, eu acho que você vê, assim, ele não tem muito o pulso aí, ele firme pra sequência de ação. Eu acho que isso foi uma coisa que ele foi desenvolvendo, né, no decorrer, inclusive, da própria trilogia, embora também, até o final, isso vai se tornando uma coisa problemática. Não é um negócio que ele resolve muito bem, sabe? Uhum. É, então, por exemplo, tem uma sequência que é muito bonita, quer dizer, bonita não, né, assim, que ele se apropria daquela imagem do espantalho, né, em cima de um cavalo de fogo, dos delírios, né, e, sei lá, se fosse um diretor com um pulso, sabe, mais visual para aquele momento, aquilo poderia ganhar uma outra, sabe, uma outra pegada, né. Uhum. Eu acho que acaba ficando um pouco subutilizado nesse sentido, mas tem momentos, assim, que são fantásticos, né, que a direção dele realmente se sobressai e que você vê que o cara é muito bom. Sim, total. Você comentou um pouco das origens, é aquela coisa, quando no programa da tetralogia do Tim Burton / Schumacher, a gente comentou meio que as influências do Batman, assim. O Batman do Tim Burton, ele era uma coisa assim, mais puxando um pouco da área do primeiro Batman original, assim, do Bob Kane, e um pouco também do Batman do Frank Miller, então ele era uma amálgama ali da Era de Ouro com a Era Moderna. Aí quando passa pro Schumacher, ele já pega um pouco ali a coisa da Era de Prata, aquelas maluquices que eram durante o Comic Codes Authority, que era coisa que era mais leve, mais camp, como o próprio Nicolfo falou. Agora, esse Batman do Nolan, ele é full Era Moderna, sacou? Total ali, Batman do Frank Miller, um pouco ali do... como o próprio ano 1 também, assim. E ficou muito bom. É porque também tem uma coisa que você comentou e que eu acho que a gente esqueceu, né, cara? É, tipo, querendo ou não, esse filme, ele foi o filme que tinha a missão de renovar a imagem do Batman, né? Porque Batman e Robin, os filmes do Schumacher, eles meio que, cara, quebraram, assim, com a franquia durante um bom tempo, né? E esse filme foi meio que responsável por trazer o Batman de volta, né? E, assim, se hoje nós temos até essa pertinência da DC de usar o Batman toda hora no cinema e tal, muito se deve pelo sucesso dessa trilogia, né, do Nolan conseguir resgatar a propriedade enquanto sabe, algo, enquanto realmente algo a ser respeitado, né? Eu acho que a maior marca talvez seja essa. Tanto que uma herança da qual a DC não conseguiu se livrar muito bem até hoje, né? Não, não conseguiu. Dessa coisa. É, não tenho muito a acrescentar, não. Tipo, eu só achei o filme maneiro mesmo. Só me tira uma dúvida aí, vocês que conhecem muito Batman. Aquela Rachel, ela tá nos quadrinhos? Porque ela... Você me pergunta assim, o que é a namorada do Batman? Eu já tinha gravado na minha cabeça que era a mulher gato. Aí de repente aparece essa moça aí, velho. Uma pergunta, assim, eu acho que é original, não é original, Microfone? Que eu saiba, ela é original, cara. Ela tem ali um pouco também de Harvey Dent, que ele vai ser introduzido depois, mas... Sim, sim. Na verdade, assim, eu acho que a Rachel, ela tem muito de Vicki Vale, né, cara? Que era lá o par romântico do primeiro filme do Batman. E que, assim, é uma personagem que... Que existe nos quadrinhos, né, cara? Então, assim... Uhum. Ela foi criada para os filmes do Nolan, né? Então... Eu não sei se ela depois foi inserida nos quadrinhos e tal. Mas pode até ser, porque, enfim... É, filmes influenciam aí, há de infinito, os quadrinhos. É, podia influenciar, mas ela é original do novo. É, pois é. Mas é mais natural também, né, cara, que as outras times vão se apropriando. Mas ela é original do Nolan, né? Outra coisa também que esse filme faz muito bem é que, assim... Por que o Batman e o Homem de Ferro eram bilionários? Não eram porque tinham um tremendo backstory. Era simplesmente porque eles precisavam de ter recursos infinitos. Ah, sim, em resumo. E se apropria bem disso, né, cara? Porra. Exatamente, cara. Porque ele tinha uma... Ele explica muito bem. Como é que o Batman tem 200 apetrechos de utilidades? Então, ele tinha uma divisão inteira de tecnologia só pra isso, que foi abandonada. Olha que genial. É mesmo, né? É mesmo. Aliás, só uma coisa aqui que me incomodou um pouco, mas me incomoda assim, no Batman no geral, é assim, o cara faz tudo em segredo, certo? Porque, pô, ninguém vai saber que ele é o Batman. Mas como é que ele botou instalação elétrica na Batcaverna, velho? Ele botou tudo sozinho, tem lá a cena dele lá, pendurado, ligando uma lâmpada, mas, pô, ele fez tudo aquilo, velho, o cara é foda mesmo, viu? É, ele mandou o Alfred fazer, provavelmente. Então, o velhinho... Caraca, Rico é uma desgraça mesmo, né? O velho lá, com artrose, entendeu, né? Tendo que se pendurar. Oh, Master Wayne. Ah. E o Bruce lá, playboy, puxando ferro enquanto isso, né, cara? Pela madrugada. Caraca. Fazendo muitas flexões que depois sequer ajudaram ele a levantar aquela viga. Porra, aí depois não querem que eu vire comunista, cara. Pelo amor de Deus, mano. Oh, Master Wayne. Ô, Alfred, já tô chegando aí, Alfred. Já tava moral, o cara levantando 40 de supino, tá ligado? Ah, mano, porra. Mas falando dessas coisas, velho, na divisão, o que vocês acham do traje do Batman? Desse filme? Cara, pra mim, eu acho, depois do Batman do Ben Affleck, eu acho esse o melhor traje, honestamente. Né? Eu acho ele um traje imponente, cara, sabe? Eu acho ele um traje... O Batman parece grande quando tá nele, cara. Aquela sequência toda do Batman no Arkham, né? Que também acho que é uma das sequências mais icônicas que entram, aqueles morcegos. Ele tirou tudo aquilo do Batman 1 do Frank Miller, né? Mas a maneira como ele adapta aquilo é fantástica, assim, cara. E o símbolo também do morcego, né? O traje também, pô, tá destacado, né? Eu acho que a medida... Na época que eles mudaram, no Cavaleiro das Trevas, eu até gostei do traje. Mas olhando hoje, eu acho esse traje, assim, melhor. E eu acho uma pena que esse traje, ele ficou só nesse filme, né? Porque, putz, é um traje muito bom, assim. Eu acho ele. A maneira, inclusive, assim, o capuz dele eu acho bacana, sabe, cara? Eu acho que ele. Assim, eles resolveram muito bem esse traje, entendeu? E gostaria de ter visto ele mais, assim, em outros filmes. Essa coisa daquele outro traje do que se tornou o filme do traje do Batman no filme seguinte. Não, então, eu só ia comentar uma coisa. Eu também gosto muito do traje, inclusive. Uma das coisas que eu mais gostei no filme foram as sequências do Batman criando o uniforme aos poucos, tá ligado? Ah não, porque a gente tem esse pano que endurece e aí pode virar uma asa pra você. Ah não, porque a gente vai ter que encomendar uma porrada de coisas assim pra fazer a orelhinha do o capacete do Batman. Mas tem só uma coisa nesse uniforme que eu gosto, Eu posso estar falando merda aqui, tá? Mas, inclusive, eles falam disso no segundo filme, porque o Batman consegue movimentar o pescoço dele. É isso ou eu entendi errado? Isso aí é meio chato, né? Meio foda. Não é nem questão, tipo, da usabilidade do uniforme, que já piora bastante com isso. Mas é meio ridículo também ver ele virando pra lá e pra cá. Vocês não acham, não? Eu acho até que nesse primeiro filme da trilogia, ele até consegue disfarçar bem que ele não consegue virar o pescoço, sacou? Eu acho que, diferente um pouco do Tim Burton, beleza que era o primeiro e tal, mas eu penso que ele conseguiu disfarçar bem, assim, a coisa de não poder virar o pescoço. Tanto que a maior parte do tempo ele tá virado pra frente. Ele não tem que olhar pra cima, sacou? Vai fazer aquela coisa ridícula de dobrar o corpo em 45 graus. Pois é, imagina a situação. Então, e assim, como as lutas elas são bem picotadas, assim, não dá a impressão de que ele tá travadão. Exato. Eu até acho que essa rigidez funciona, assim, pra você dar uma certa volumetria pro personagem, sabe? A figura do Batman, entendeu? Né? Uhum. Assim, é óbvio que o pescoço, né, durante um bom tempo nos filmes do Batman foi um problema, né, cara? É, e depois eles corrigiram, obviamente. Inclusive, corrigiram no próximo filme, né, cara? Que o Batman dá no filme, dá no Cavaleiro das Trevas, ele já vira o pescoço de boas, né? Mas, assim, sei lá, não me incomodei com isso, não, cara, né? Não. Aliás, gente, vamos comentar assim, só por alto, cara. A sequência do Batmóvel também, ela é uma das sequências mais icônicas. Pra mim, é a melhor sequência de Batmóvel, cara, até hoje, entendeu? Por que choras, Matt Reeves? Não, assim, a sequência do Matt Reeves é muito boa, cara. Mas a maneira como ele... E aí, novamente, né, cara, assim, a edição é muito boa, né, cara? Como ele consegue usar, assim, imagem com miniatura, com CGI, ou do veículo mesmo, andando, né, nas ruas e tal. Eu acho ela muito bacana, cara. Eu acho ela muito bacana. Cara, quem era criança na época que viu esse filme pirou no carro, sem dúvida nenhuma, tá? Tem uma coisa que eu acho que também que é legal antes da gente comentar, cara, que esse filme, uma coisa que eles abandonaram, que eu fiquei meio triste, é porque eles estavam tentando dar esse tom, eu não diria tanto noir e tal, né, cara? Mas eles estavam tentando dar esse tom da Gotham mais decadente, que foi um negócio meio que se perdeu, né, cara? Eu gosto disso, principalmente porque... Assim, isso já foi dito mesmo pelo próprio diretor, eles estavam tentando puxar de Blade Runner, né? Então aquela gota toda esfumaçada, né? Mas, a parte ali da... O microfone, mas se perdeu em outras franquias ou na própria franquia do Nolan? Não, se perdeu nos próprios filmes do Nolan, porque aí nos outros filmes é tipo assim, Chicago, entendeu, né? E aí é aquela coisa assim, uma cidade, uma megalópole genérica, sacou? Que Gotham sempre teve essa coisa, né? Tem nos quadrinhos, uma cidade suja, decadente, né? E isso é uma coisa que eles, assim, largaram totalmente, né? No último filme é praticamente uma Nova York. Tipo, uma Nova York. Não, e assim, eu gosto porque todo aquele bairro ali, né, cara, que tá em volta do Arkham, que inclusive vai ter o clímax no final, ele parece meio que uma favela, sabe, cara? E na época que eu vi, eu era muito pequeno, eu achei isso muito interessante, porque a gente não vê muito nos filmes americanos esse lado, né, das comunidades, enfim, né, dos Estados Unidos, sacou? Tipo, pelo menos nesses filmes mainstream, obviamente, né, sei lá. Eu achava essa uma abordagem muito interessante, né, e que, querendo ou não, puxava um pouco mais dos quadrinhos, né, cara? Esse filme, ele é muito mais quadrinhos do que a gente pensa, né? Desde o elemento lá da Flor de Lótus, né, cara? Que os assassinos usam pra dar o medo, né? Exato. Que depois o espantalho, enfim, vai ser dado pro espantalho também, né? Passando pelo equipamento lá que evapora a água, né, cara? E vai todo mundo... Vai a cidade pirar, né? Esse filme, eu acho que ele é um dos filmes, assim, o primeiro e o segundo, né? Eles abraçam de maneira muito aberta, assim, alguns elementos de quadrinhos, né? E por isso que eu acho que esse filme, ele não é tão realista, sabe, cara? Eu acho que ele procurou dar obviamente, né, uma linguagem menos fantasiosa, né, cara? Mas tem um tom lúdico ali que ainda é do Batman dos quadrinhos, sabe, cara? E eu gosto muito disso, Eu acho que o Nolan, ele conseguiu encontrar a medida certa pra esses filmes, a ponto da gente aceitar, por exemplo, né, que o Batman vai, enfim, né, enriquecer aquela capa dele, que vai virar um planador gigante, né? E tudo bem, né, cara? Ou ele vai se pendurar no trem em alta velocidade, sacou? Né? Vai conseguir entrar naquilo e não vai se esborrachar em nenhum momento, sabe, cara? Exatamente. Pular de um prédio cair, né? Cair e sobreviver, né? Porque tom, tá tudo dentro do tom, né, cara? E no fundo, no fundo, essa é a grande lição que o Richard Donner deu no primeiro Superman, que assim, não é questão de ser realista, é questão de ter verossimilhança. Não, é também essa questão de ser muito bem basado, porque, de novo, é igual a cena que o André gostou, que era do dele montando o traje, ele passa muito tempo do filme cozinhando isso, sabe? Ah, por que que ele tem as orelhinhas? Porque ele coloca um comunicador dentro. Uhum. Por que que ele tem aquelas garras debaixo do braço que nunca fizeram sentido nenhum, sacou? É porque ele, no treinamento dele da Liga das Sombras, tinha. Que é, inclusive, muito interessante, porque a gente nunca parou pra pensar por que o Batman tem aquelas garras debaixo do braço. Ele nunca explicou. Que é maneiro, pô. Maneiro. Que é maneiro, pô. Não, exato. Estilo, cara. É, não, mas assim, e tem uma coisa também, né? O próprio fato de ser um morcego, né? Que, novamente, uma coisa que tá nos quadrinhos, entendeu? Mas que eles se apropriam muito bem pra esse filme, cara. Pô, esse filme, assim, é um filme que cara, eu sabe, pô, eu realmente gosto muito. Eu acho que a maneira como eles conseguem construir o Bruce Wayne, sabe, como essa persona, né? Que, na verdade, a máscara mesmo é o Bruce Wayne. Aquela sequência que o Bruce me finge bêbado na festa dele. É, aquela frase final... A frase que a Rachel fala pro Bruce no final, tipo... Eu fiquei pensando nela o dia todo depois, tipo, que ele fala alguma coisa. Ah, não, porque agora eu estou sem máscara. Aí ela fala, não, a sua máscara é o Bruce Wayne. Porque em todos os momentos que ele tá sendo o Bruce Wayne, entre aspas, ele tá sendo falso, né? E aí é o que... Sim. Desculpa te interromper o microfone, mas acho que você ia falar dessa cena que eu vou falar agora. Que ele vai falar pros convidados dele... Porque naquele momento ele tá tirando a máscara dele. Ele tá, tipo, mesmo que por alguns segundos, sendo Bruce Wayne de verdade, mostrando, tipo, que ele não é aquele playboy superficial, que é ingênuo e tudo mais, tá ligado? Eu achei essa frase da Rachel no final muito boa, justamente porque é isso, cara. O Bruce Wayne, na verdade, é o Batman, entendeu? O Batman é a essência dele. Sim, sim. Não, tem, antes disso, tem aquela depois. Cena também, né, que ele acorda de madrugada depois de pegar o Falcone. Aí eu pergunto pra ele, o que os bilionários fazem na minha idade? É, pois é. No seguinte, ele tá fazendo isso, sacou? Ele tá numa Lamborghini, duas europeias, não sei o que explica, e ele compra um hotel, sacou? Só pra elas poderem tomar banho na fonte. É muito bom. E ele fica zoando o Batman, sacou? Tipo, ele chega lá, o que você acha do Bruce Wayne? O que você acha do Batman? Não, alguém que veste morcego tá com um probleminha na cabeça. Ah, é por isso, inclusive, que todo mundo olha, cara, e as pessoas acham que, pô, né, esse cara nunca vai ser o Batman, saca? É mesmo. Justamente porque ele é um completo idiota, ele é um completo... É, exato, cara. Exato, pô, é maravilhoso, cara, maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu gosto muito... Né? Ainda tem um final, cara, que eu acho que o final, ele, pô, na época eu também fiquei super empolgado, porque, assim, tu vê o Batman, tu sabe que uma hora vai vir um Coringa, né, cara? E, mano, quando aparece a carta no final, eu falei, meu Deus do céu, o Coringa vai estar no próximo... Pô, isso, assim, é quase que uma cena pós-créditos antes dos créditos. É, isso que eu ia falar. Os créditos, né, pô? Muito bom. Que a referência também é o ano 1, que o ano 1, o Gordon termina a quadrinhos falando, não, tem um cara que chama de Coringa, mas não tem problema, tem um amiguinho que vai tomar conta disso. É sensacional, cara. Pô, tem mais alguma coisa a falar desse filme? Olha, mas assim, é um comentário engraçadinho, talvez vocês nem riam dele, mas... esse lance de não matar do Batman é muito conveniente pra ele, tá ligado? Porque na cena final, que ele tá brigando com o Ra's al Ghul, ele... Tá, o trem vai bater. Aí o Ra's al Ghul fala... Eu não lembro o que ele fala, mas o Batman fala assim... É tipo, eu não vou te matar, mas não sou obrigado a te salvar. Ele morre. Ele matou o cara, velho. Matou por omissão, não, velho. Ele não mata, cara. Ele deixa morrer. É bem diferente. É tipo assim, eu não mato ninguém, só faço de buraco. Quem mata é Deus. É, foi tipo isso, velho. Eu fiquei com muita essa sensação quando ele falou isso. Velho. Não, mas isso tem uma coisa pior mais pra frente. Eu vou chegar lá, mas tem uma coisa pior lá pra frente. Exatamente. Mas, então vamos lá, só para encerrar aqui então o assunto, na época Batman Begins custou 150 milhões de dólares, um bom valor assim, um valor médio para filmes de blockbuster, o que convertendo para a inflação do dólar, hoje em dia esse valor dá aproximadamente 219 milhões de dólares e arrecadou até que pouquinho, em sua época ele arrecadou um pouco mais que 373 milhões de dólares. Convertendo para inflação, esse valor hoje em dia dá um pouco mais que 547 milhões de dólares. Não arrecadou tanto assim, até para outros filmes, tipo Homem-Aranha, que saiu alguns anos antes, já tinha arrecadado na margem dos 800. Mas foi um bom começo. Uhum. E ali, como o filme deu muito certo, não só como público e crítica, obviamente que viriam continuações. Criminosos não são complicados, Alfred. Só temos que descobrir o que ele quer. Com todo respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais, subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas numa floresta norte de Rangoon por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em 6 meses, não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Aí a gente vai para julho de 2008, que estreia nos cinemas americanos Batman, O Cavaleiro das Trevas. Que todo mundo já tá cansado de saber, ah, o melhor filme de todos os tempos, melhor filme da vida, que, lá, esse filme é mais coringa do que. Mas vamos além disso, sacou? Por que a gente começa por esse filme? É, coringa, né? Tô zoando. É, pronto, mas tchau, é, gente, é isso. Não, mas é um bom ponto, né? É um bom ponto. Não, é, calma aí, pessoal. É porque a amnésia bateu forte aqui. É, não, qual que é o outro? Rapidinho. É, qual que é o outro vilão além do Coringa mesmo? É o... Duas filmes? Duas caras. É Duas Caras, isso aí, lembrei. E que, na verdade, ele tem um papel bem mais... Não é bem mais relevante que o Coringa, não. Mas é um papel também muito... central na história. Em alguns momentos ele é quase protagonista de jeito nenhum. Mas ele tem muita, sim, relevância nesse filme também. Não é um vilão apagado que nem o Espantalho no primeiro, né, gente? Não. É realmente... E assim, a jornada do Harvey Dent é muito importante. Mas eu já vou entrar num ponto. Você acha que esse filme é mais sobre Coringa do que sobre Batman? Como as pessoas normalmente falam? Eu não achei, não, cara. É, tipo, assim... Eu acho que o Coringa tá lá pra questionar os princípios do Batman, tá ligado? Uhum. Mas eu não acho que seja sobre o Coringa. Eu acho que é justamente o Batman refletindo sobre o que ele acha das coisas, tá ligado? Como que ele trata essa questão de justiça, essas coisas, tudo. Sim. Não, é verdade. Eu também acho. Eu acho que... assim, a gente... Vamos tirar já o elefante da sala, né? Porque... Vamos ser sinceros que boa parte... Óbvio, o filme é excelente, tá? Isso aí, eu acho que nós concordamos, né? É o melhor filme da trilogia, pra mim, pelo menos. De longe. E, assim, eu não diria que ele é o meu filme de super-heróis favorito, mas ele tá lá e assim, se não for o melhor, é um dos melhores. Só que... parte da repercussão que ele teve na época foi pelo Heath Ledger, né? Não só pela morte dele, que foi uma tragédia, mas pela interpretação, que... putz, quando todo mundo via o que ele fez, né, cara, e saía do cinema, a gente saía assim, putz, cara, perdemos realmente um dos grandes atores da nossa geração, né? O que, pra quem já tinha visto ele em Brokeback Mountain, cara, já era uma certeza muito grande. O cara, ele era muito bom, né? E era muito versátil. Então, assim, foi uma perda, assim, que a gente não sabe o que o cara poderia estar oferecendo aí, né? A gente vê, é um pouco do que eu tive o que eu senti quando a gente viu morrer o Philip Seymour Hoffman, né? Mas ainda assim, o Philip Seymour Hoffman já tinha deixado muita coisa, sabe? Já tinha feito, assim, grandes filmes como... Ou um caso mais semelhante, talvez, o Chadwick Boseman. Pô, também. Sim. O Chadwick foi talvez até mais triste, porque... ok, né? Ele fez o filme do Pantera, mas tu vê que ele é a voz suprema do blues e ele tá destruindo no filme, cara. Ele tá, assim, né... De modo que, assim, por mais que o Anthony Hopkins, pelo que ele fez no último filme lá, no Meu Pai, que foi ele que levou o Oscar, né? E, assim, ele merecia com todas as honras. Se alguém desse pra ele só pela homenagem, não seria injusto, porque ele tá, assim, soberbo no filme, sabe? né? E ele tá contracenando com a Viola Davis, que também é um monstro, assim, da atuação. Mas o Heath Ledger, cara, assim, o que ele fez como Coringa, primeiro que eu acho que ele moldou todo o imaginário que a gente tinha do personagem, né? A gente tem que pensar que até aquele momento, o que era, assim, na nossa cabeça, era o Jack Nicholson, né? No primeiro filme. Inclusive, óbvio, né, as pessoas chiaram muito quando anunciaram ele como Coringa, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Tem um bom nome com isso, né? Que começa com H, de homofobia, porque o cara estava associado ao segredo do Brokeback Mountain. E assim, as pessoas podem não ter noção, né, hoje em dia, mas quando eu era muito novo, e eu lembro que quando o segredo de Brokeback Mountain foi lançado, foi uma hecatombe, assim, de tipo, cara, de todo tipo, sabe? As pessoas ficaram... Nos Estados Unidos, no Brasil isso chegou um pouco, mas nos Estados Unidos, que é aquela coisa da cultura do cowboy, machão, ela é muito forte, né? Cara, as pessoas ficaram assim, injuriadas com o filme, sabe? Tanto que todo mundo esperava que o filme fosse ganhar o Oscar de melhor filme. Quem ganhou foi Crash, que é um filme que até hoje tu olha e é um filme... Marrobeiro, saca? Tipo, inclusive o Jack Nicholson que a gente tá falando, né? Ele que apresentou o Oscar, sabe, né? E quando saiu, né? Quando ele leu Crash, a cara que ele faz, tipo, virou até meme, né? Que é tipo ele falando uau, né? Tipo, caraca, o que aconteceu, sabe? Então, assim, ele até esse momento era uma figura ligada a um filme super polêmico, sabe? Uhum. Que a academia boicotou, né, da Oscar, porque, enfim, imagina, né, eles macularam a figura máxima do cinema hollywoodiano, que é o cowboy machão, e, cara, né, assim, antes disso, né, ele ainda tinha, na verdade, uma outra associação como um galãzinho, né, porque, enfim, ator de comédias românticas, né, das coisas que eu odeio em você... Coração de Cavaleiro, que é um filme bom, tá? É um bom, né? Filme, hein, cara? Mas é isso, sabe, cara? Quando... E assim, ele morreu, né, antes do filme ser lançado, né? Ele não viveu pra ter toda a aclamação pelo papel, né? Pra ganhar o Oscar, que ele ganhou depois. Então... E a imagem do Coringa, ela é muito forte, né, cara? Ela é muito forte, sim, ela é muito presente. Então isso moldou como as pessoas também encararam o filme. Mas a verdade, cara, é que o Coringa, ele só tá lá, né, em função do Batman e vice-versa. Por isso que eu acho que... Eu também não compro muito essa história. E eu concordo com o André, cara. Eu acho que o Coringa, ele funciona porque ele tá ali pra questionar a ordem do que o Batman representaria, né? E trazer o caos, né? E justamente esse contraponto. Eu acho esse tema muito interessante porque a ideia do Batman, se a gente for parar pra pensar, é pouco aquela ideia que tem do super-herói clássico, assim, né? Do Destino Manifesto, né? Que, pra quem não sabe, era uma ideologia que os Estados Unidos tinham, né, de que eles eram tipo a nação escolhida por Deus para, enfim, né, basicamente reinar e governar todas as outras nações, né, do continente americano, e o que, óbvio, justificaria qualquer tipo de ação, né, e os super-heróis talvez tenham um pouco disso, né, super-heróis assim, Marvel, DC Comics, né. Então, talvez o Batman, assim, ele possa ser encarado como esse ideal, né, de ordem civilizatória ocidental, e o Coringa, ele meio que joga na cara toda a violência, né, que tá inerente a esse processo, sabe? O Coringa também, ele tem um pouco do período que tá vivendo, que era a Guerra ao Terror, sacou? Que ele tem bastante, ele pega bastante o zeitgeist do cara, que ele sequestra a pessoa, faz pronunciamento na TV, explode... E do inimigo interno, né? Assim, do inimigo assim, interno naquele sentido. Porque na Guerra Fria tinha um pouco essa coisa do inimigo interno. Quer dizer, do inimigo, sei lá, né? Externo, né? Perdão, me confundi aqui. Do inimigo externo, né? Que tava, sei lá, né? Que eram os comunistas e tal. Que óbvio, também tinha um pouco dessa paranoia do inimigo interno que ele podia estar aqui, né? Então, tipo, teve a caça às bruxas e tudo mais. Só que eu acho que no período ali pós 11 de setembro que isso retorna, né, cara? Porque é um ataque terrorista que ocorre, enfim, dentro do próprio país, né? Num dos símbolos máximos do capitalismo. Embora o ataque não necessariamente tenha sido motivado por questões ideológicas desse princípio, mas você de fato tinha toda um distúrbio social que ele é muito explorado, né? E outra coisa que tem também, você falou dessa questão do pós 11 de setembro, é naquele momento que o Batman ele faz uso lá daquele sonar dele, né, cara? Que, enfim, uhum. Porque sim, a gente tá falando da... Enfim, né? A gente tá falando do... Porque na época os Estados Unidos estavam discutindo realmente, tipo, cara, quebrar as liberdades civis, né? Dos seus individuais, dos seus cidadãos, né? Dos seus cidadãos, direito à privacidade, na justificativa de guerra ao terror. Então, assim, isso também tá posto lá, né? Isso, o próprio Nolan já falou que foi intencional mesmo, né? Tanto que no final do filme o próprio personagem do Morgan Freeman, que eu esqueci o nome agora, ele vai lá e destrói, né, equipamento e tal, né? Quer dizer, é interessante, porque se você for parar pra pensar, de certo modo, por mais que o Batman vença nesse filme, né, ele meio que perde também, né? Porque ele é levado a ir, assim, ultrapassar algumas enfim, né, alguns princípios morais dele, né? Isso tá intrínseco ao Sonar. E no final das contas, né, por mais que o Coringa, na verdade, ele não consiga corromper todas as pessoas, ele consegue corromper o que talvez fosse o símbolo máximo, né, do que seria essa civilidade, que é o Harvey Dent, que é justamente Duas Sim. Caras, né? Que eu acho o arco dele, tá? Eu acho o arco dele uma das melhores coisas do filme. E a gente sempre fala muito do Coringa, mas a interpretação também do Duas Caras, ela não fica muito atrás pra mim, não, sabe? Porque é um personagem que ele tem menos impacto, né, cara? Mas a construção psicológica dele também é maravilhosa. Você consegue comprar todo a transformação dele, né? Pra além de que a maquiagem digital que eles fazem é um negócio, assim, bizonho. Aterrorizante. Aterrorizante. É aterrorizante. E é idêntico aos quadrinhos, cara. Eles conseguiram ser muito fiéis. Até no lance, até no lance do terno, né, cara, que é metade deformado, eles conseguiram reproduzir, sabe? A mão também, né, de um lado que é deformada e a outra não. Até isso eles conseguiram reproduzir, cara, sabe? A gente até esquece que o Tommy Lee Jones foi o Duas Caras antes. Cara, o Tommy Lee Jones, ele foi um wannabe Jim Carrey, tá ligado? Pra competir com o Jim Carrey no filme. Aquilo ali não é Duas Caras. Aquilo ali é outra coisa. Tá certo. O Duas Caras com um chiclete de sei lá, um goma de mascar de morango na cara, né, mano? Que negócio de sonho. Mas assim, até acho que aquela interpretação caricata tem seu valor, tá? Só pra deixar bem claro. Sim, eu não tô falando que não tem, sacou? Mas às vezes, tipo, é um que esse Duas Caras ficou tão marcante que às vezes a gente esquece que já teve um Duas Caras antes. Exato. Mas assim, no final das contas, acaba que o filme é roubado mesmo pelo Coringa, né, cara? Porque toda a construção temática meio que vai pro entorno dele, sabe? E cara, eu acho fantástico, porque a gente não para pra pensar. Sim. Porque no fim o Batman acaba, né? Tipo, depois daquilo, ele fez o Batman solucionar o problema da pior forma possível, que seria mentindo. Ele corrompeu o Cavaleiro Branco, né? Que era o Duas Caras. Uhum. E no fim das contas, como a gente vê no terceiro filme, o Batman meio que morre, né? Tipo. Não, e assim, o que eu acho interessante é porque eu falo que o Coringa vence, ele vence, entre aspas, porque ele não consegue concretizar tudo. Ele não consegue, se bem que ele consegue duas, ele queria três coisas, ele queria destruir Gotham, ele de fato conseguiu, mas ele não conseguiu porque as pessoas não explodiram o barco no final do filme. Uhum. Ele queria corromper o Harvey Dent, isso ele conseguiu, e ele fala até pro Batman, olha, você vai ter que quebrar seu juramento pra você poder vencer, e no final das contas ele consegue isso também, porque o Batman mata duas caras. Exato, isso que eu ia falar, o Batman mata duas caras, né? O pessoal esquece, tipo, coito Ben Affleck, o Batman dele mata. Pessoal, a gente pensa, cara, vocês são burros? Assim, o Batman não mata os inimigos, mas ele mata os policiais que estão ajudando ele, né? Quando eles vão prender lá o Coringa, um montão de carro explodindo, não é possível que nenhum policial morreu naquele... Ah, não, mas acho que eles falam depois, né? Ah, não, você conseguiu sem matar ninguém. Então, uma parada assim, eu tô viajando. Foi. Eles falam, acho que eles falam, mas assim, né, que deve estar insuportável pra quem tá ouvindo esse negócio. Só que eu acho que o interessante, que o Coringa deixa bem claro, né, assim, dessa revisão que eu fiz, que ele fala assim, olha, cara, no fundo, nós somos, assim, né, dois lados da mesma moeda. E, cara, de fato, quando você pensa, porque a grande questão do Batman, né, ele quer deixar de ser Batman nesse filme, ponto. Entendeu? Ele quer deixar de ser Batman e ele deposita no Harvey Dent essa esperança, inclusive. E o Coringa, ele deixa bem claro que, no fundo, um pouco dessa selvageria que na verdade, constitui os dois, é que constitui o Coringa, constitui o Batman também, né? Porque o Batman, ele só existe... E, gente, vamos falar a verdade, o Batman é um vigilante, entendeu? Até tem a cena lá do restaurante, que tem uma bailarina russa falando, gente, como é que pode vocês deixarem, vocês confiarem a segurança de toda uma cidade na mão de um maluco que anda fantasiado, entendeu? E de fato, né, cara, assim, é porque a coisa chegou num nível tão grande de absurdo que você tá confiando num vigilante. Então, o Coringa, ele quebra essa esperança, né? E no final, eu acho que aquele discurso do Gordon, ele é muito, muito forte, né? Porque o Batman, ele precisa existir nesse contexto, entendeu? Em que nada dá certo, ele é a única coisa, entendeu? Que pode, assim, representar alguma esperança, né? Então, assim, ele fala, né? Não é o que a gente precisa, é o que a gente tem, né, cara? É o que a gente tem, de fato, né? E eu acho isso muito forte, né? O final desse filme, cara, é um negócio que quando eu vi a primeira vez, assim, eu fiquei muito impactado, né? Que, aliás, eu não vi esse filme no cinema, veja só vocês. Porque eu li na época que o filme era tão sombrio, né? E eu li que ele tinha um final sombrio, que eu falei assim, caraca, mano, eu não tô afim de ver esse filme no cinema, não. Acho que ele não é pra mim, não, sacou? E eu já era burro velho, já tinha, tipo, 14 anos, né, cara? Mas comprei o Batmóvel do filme, né? Porque, com a motinha, tem até hoje, inclusive, eu tô olhando pra ele nesse exato momento, cara. E é uma das poucas coisas, assim, que eu não vou jogar fora, entendeu? Quer dizer, ser burro velho, cara, eu pedi de Natal aquele Batmóvel, entendeu? Tamanho real. É só pra, na verdade, ter ele na estante, eu tenho ele até hoje, cara, saca? E se apertar aqui, sai a motinha, né? A moto também é muito icônica, né, cara? Pô, a gente fala do Tumblr... Não, assim, então tá. A gente fala do Tumblr, mas a moto também, né? A maneira como eles filmam também, a sequência de perseguição, toda aquela sequência de captura do Coringa, cara, eu acho ela uma sequência muito bem editada, sabe? Porque ele, e novamente, né, aquilo que ele já tinha feito no primeiro filme, que eu acho que ele aprimora, aquela coisa de misturar sequências de perseguição com o Batmóvel ali louco, entendeu? Com miniaturas, com CGI, e assim, fazendo uma edição que cara, dá... É uma sequência muito boa, né, cara? Eu acho que aqui ele já tá dominando muito mais, porque você não fica perdido em nenhum momento, né? Ele consegue te situar geograficamente em toda aquela situação de uma maneira, assim, muito, muito fortuita. E é muito bom. E assim, e o modo como essa sequência termina também é muito da hora, né, cara? Porque, pô, vamos ser sinceros, o caminhão sendo virado de cabeça pra baixo é um negócio. Pois é, maluco. E eles ligaram um caminhão de verdade de cabeça pra baixo. Exato, cara, exato. Isso que eu lembro que o primeiro trailer que saiu, se não me engano, pelo menos o primeiro que eu vi, justamente o final mostrava esse caminhão virando. E eu falei, caraca, como? Qual é o contexto dessa cena, sabe, cara? Eu não duvido que o Nolan tenha explodido um hospital de verdade pra fazer esse filme. Eu não duvido. Ele explodiu. Aquela cena explodiu, do Heath Ledger, que ele tipo, que o negócio não explode tudo, aí começa a mexer, foi improvisada. Justamente porque a explosão do hospital não deu certo de primeira. Pra você ver que ele realmente explodiu o hospital. Na verdade, sim, gente, vamos contextualizar. Não era um hospital, tá? Era um prédio que já tava, na verdade, pra ser demolido. Aí, enfim, eles deram uma arrumadinha ali pra parecer um hospital e tal, na direção de arte, né? Mas sim, aquele prédio explodiu de verdade, entendeu? Que não é CGI. E isso é verdade, cara. Ele parou na hora pra. Ele parou na hora, ele virou, né? Porque as bombas demoram que elas meio que falharam, né? E depois elas voltaram a explodir, cara. E ele meteu o pé dali, cara, entendeu? Mas toda a maneira como ele reage é improviso, cara. Não, é muito bom, muito bom. É engraçado. Aquele jeitinho é uma coisa bem coringa, sacou? De fazer as coisas. Que tipo, ele tenta, sabe? Faz aquele. Quer dizer, aquela coisa meio cômica assim, aí tipo. Cara, por incrível que pareça, essa sequência é uma das poucas sequências cômicas que a gente tem com o Coringa, né? Porque o Coringa, ele assim, e eu acho isso problemático, porque o Coringa, ele também tem, ele tem esse lado meio serial killer, mas ele tem um lado engraçado, cara, ele era um personagem engraçado, né? Não, assim, até que tem algumas, tipo aquela vez que ele faz o lápis desaparecer, eu ri no cinema. Eu ia falar dessa cena, só que ele vai rir de nervoso, velho. Então, mas a risada que o Coringa provoca muitas vezes é essa, com um riso de nervoso, entendeu? Um riso meio mórbido. E aqui eu acho que eles exploraram um pouco isso, é o único porém que eu teria a fazer, sabe? Do jeito que o Nolan é maluco, velho, do jeito que ele fez o lançamento de Tenet, eu não duvido que na verdade era um hospital de verdade com pessoas dentro e ele falou, vou explodir esse negócio. Vocês se virem aí. Eu também não, né, cara? Mas Eu... Aquela cena do lápis não teve efeito especial nenhum. O cara realmente morreu, tá ligado? Cara, isso é uma coisa, assim, engraçada, porque a gente tá falando disso, mas o filme, ele tem mais sequências, assim, que ele consegue esconder bem o lance da violência, né? É tipo, ele é um filme pra maiores de 18 anos, de 12 anos, 12? Perdão, né? Tá louco. Mas... É 12, 12, a censura dele é pra... É 12, é PG-13 lá nos Estados Unidos. Exato, porque, exato. Tipo, eu vou deixar você falar de novo, microfone, mas é porque, na verdade, o filme, ele é, sim, muito violento, mas realmente até que faz sentido ser 12 anos, porque... Ô, Jonathan, dá licença. Pare. Até que faz sentido ser 12 anos, porque... Muitas cenas que poderiam ser mais violentas não são, tipo. Tanto é que muitas vezes, quando alguém vai morrer, acontece alguma coisa que a pessoa não morre, tá ligado? Tipo, isso na franquia inteira. Tipo, ah, você vai levar um tiro, vou te dar um tiro. Aí o Batman chega e impede o tiro, tá ligado? Tanto é que faz sentido ser 12 anos. Mas pode voltar a falar o. Não, e não tem sangue também, sacou? As mortes são feitas bem, de forma assim, entre aspas, bem limpas. Mas a questão... É, que nem faziam com o Wolverine, né, cara, do... É. Mas a questão é que, tipo, pô, aquele duas caras não era pra ser 12 anos, né, gente? Vamos combinar. Não, assim, ele é um filme censurado 12 anos mesmo, se eu vou parar pra pensar, né, até pensando que a gente tem de padrão em cima de super-herói, né, tem umas coisas ali que... Assim, se você for levar uma criança de 5 anos que vê o desenho do Batman, ela pode ficar meio assustada, sacou? Então, assim, mas eu até acho esse filme novo aí do Matt Reeves um pouco mais pesado que esse Cavaleiro das Trevas, pra ser sincero, cara. Eu acho que esse tem, sacou? Esse filme, ele ainda tá, assim, no sei lá, tem coisas que o... É mais aqui a questão de clima, né, cara? O clima dele é meio... Total. Né? E isso é uma coisa também que o Nolan, ele vai arquitetando muito bem, né, cara? Essa coisa, assim, que as coisas vão escalonando, a coisa vai ficando mais opressiva, né? Você vai sentindo que o Batman, ele vai ficando cada vez, assim, menos sem alternativas, né? Porque também vai escalonando a paranoia de Gotham, né, cara? Então, aquele sentido... É realmente um filme que tá muito, muito nesse zeitgeist dos Estados Unidos pós 11 de setembro mesmo, né, cara? De que em qualquer momento a gente pode ter um ataque terrorista aqui e sei lá, né, as coisas descarrilharem. E o inimigo tá sempre... O inimigo tá sempre uns 5 passos à frente, tá ligado? Porque, ah não, você conseguiu prender o Coringa, mas o Coringa queria ser preso. Tipo, o tempo todo ele tá sempre um passo à frente, sabe? Você sempre que você ganha, você tá perdendo, na verdade. E aí o que motiva justamente é a paranoia pra fazer até o Batman. Não, e eu acho que consta mais pela imprevisibilidade também, né? Esse lance do Coringa tá sempre 5 passos à frente é um negócio que eu confesso que hoje já não me desce tão bem, porque, putz, os planos eles têm que depender de muita coisa pra dar certo, entendeu? Aquela coisa dele querer ser capturado, entendeu, cara? Pra explodir a delegacia depois, né? Enfiando o celular do cara na barriga. Sei lá, eu acho meio... Cringe. Too much, sabe? Não cringe, cara, é porque eu acho que, assim, se você for pensar, depende de certas conveniências, o que talvez a gente não estranhe tanto, assim, não, nada que atrapalhe o filme, né, cara, que reponha muito contra ele, mas talvez ele não jogue tanto pra baixo o filme, porque o fato de também a gente não saber muito ao certo qual é a origem do Coringa, né, desse Coringa, eu acho que facilita as coisas, porque ele pode ser um ex-militar, entendeu? Ele pode ser só alguém que enlouqueceu, de fato. E ficou daquele jeito que é. Então, assim, você não tem muita a origem. E no final nem importa, né? Eu acho que as pessoas. Esse lance da origem do Coringa e tal, assim, já foi contado nos quadrinhos, sabe? Quem já viu o filme lá do Esquadrão Suicida, ou mesmo o filme clássico do Tim Burton, sabe, né? Que a origem é aquela, né? Que ele caiu no tanque e ficou com a pele branca, né? E, enfim, né? Mas isso sempre foi um ponto menor, no final das contas, né? Nem porque não importa quem que o Coringa foi, importa que o Coringa, o que ele é, o que ele representa, no final das contas, sabe? Tanto que, assim, isso sempre foi um detalhe, né? Nas HQs, assim, do Batman, né? Daqui, de tempos pra cá, que eles começaram a explorar mais, né? E tal. Mas assim, no fundo, no fundo, o que importa mesmo é o que o Coringa representa. E aqui, aliás, a gente não comentou, né, cara, da sequência de abertura que surge o Coringa, cara, que é aquela sequência do assalto ao banco, que ela por si só já é um negócio assim muito impressionante, né, que é toda a quadrilha. Sim. Inclusive, ele tá usando a máscara que faz referência a um episódio do Batman de 66, veja só vocês, né. Como, e cara, ao mesmo tempo que o Coringa é totalmente diferente, ele é muito próximo também aos quadrinhos, né, cara, porque, tudo bem, ele não tem a pele branca, né, mas eles conseguiram adaptar de um jeito que, cara, é o Coringa, sabe, cara, é um Coringa próprio, mas é um Coringa que você consegue ler ali e ver, sabe, as referências de outras mídias e tal. Então, realmente, assim, no que tange a caracterização do Coringa, eu acho, todos os personagens estão muito bem caracterizados. Não, calma aí, microfone não, só queria fazer um comentário rapidinho sobre o que você falou, sobre não importa a origem do Coringa. É porque não é à toa que toda vez que o Coringa vai falar como ele conseguiu a cicatriz, ele conta uma história diferente, justamente porque o passado dele não importa. Aham, uhum. Ah, é verdade, é verdade. A sequência da morte da Rachel também é muito boa, né, cara? Putz, aquela sequência. Que é a sequência que o Coringa via, que o Duas Caras, né? Que o, enfim, vai meio que surgir dali, né? É, tanto é que ele ganha a cara dele nessa cena mesmo, né? Exato, exato, exato, cara, que é assim, mas é muito boa, cara, porque isso também repercute na trama dos da polícia de Gotham tá toda corrompida, né, cara, que é o que vai influenciar, inclusive, o Harvey Dent a começar uma caçada um por um, né, cara, e ele começa a caçar todos os policiais corruptos ali do recinto. Do batalhão do Gordon, né, cara? Porque lá atrás, inclusive, ele tinha falado que ele não confiava, né, no batalhão do Gordon. Por isso que ele, inclusive, chamou o Batman pela primeira vez. O que assim, é muito curioso, porque ele vai embora só com o batalhão do Gordon, mas beleza. Não, sim, sim, é verdade, mas... É uma montagem muito bizarra se for parar pra pensar, sacou? Tipo, o Gordon prende o Coringa, beleza. Aí, tipo, 2 minutos depois, sei lá, 1 minuto depois, o Dent entra num carro da polícia. E 2 minutos depois... anunciam. O Dente não chegou em casa. Muito bizarro. Mas beleza. Não, enfim, é isso, né, cara? Mas então, será que realmente o... É porque eu não sei, cara. Porque o Coringa, ele fala em dado momento que não foi ele que mandou mandar a Rachel, né? Nem ele. Não foi ele que mandou capturar os dois. E o filme dá margem pra isso. Porque ao mesmo tempo que o Coringa, ele tava lá com os mafiosos, né? Ele não tava tanto. Então, você não sabe se aquilo foi uma manipulação do Coringa, né, pra o Harvey Dent realmente cair de vez e virar Duas Caras, ou se, ou se de fato, ele não tem nada a ver, cara, porque realmente, né, qual era o interesse dele ali, né, mas ao mesmo tempo ele usa isso pra fugir, então, assim, todas as possibilidades, elas são possíveis, né, e o filme também não, pelo menos que eu me lembre, ele não explicita isso, né, ou explicita. Não sei. Eu acho que não, mas enfim. Calma, explicita o quê? Eu acho esse filme muito bom mesmo, cara. A única coisa que pra mim que depõe um pouco é porque o uniforme do Batman nesse filme não tá tão legal quanto no outro, né? Porque, vai me desculpar, mas aquela boquinha do Christian Bale no capô. Mas isso é a boquinha desde o primeiro filme. Essa que é a verdade. A boquinha torta. Ah, mas é que o capuz no primeiro filme ele era mais imponente, sacou, cara? Não, mas então, desde o primeiro filme, eu tenho uma parada. O Christian Bale, desde o primeiro filme, ele tem aquela boquinha aberta, sacou? Verdade. É curioso porque ele não tem. Diferente do Robert Pattinson e do Christian, do Ben Affleck, ele não tem um queixo muito proeminente, né, cara? Assim, eu acho que. Pois é. Pra ser Batman tem que ter um queixão assim mais proeminente, cara, entendeu? É porque o queixo dele é um V, não é um quadrado. É um V. Ele é pontudo, né? Não, mas tu olha assim, pô, tu olha o Robert Pattinson agora, tu olha o Ben Affleck, aqueles queixão robusto, bonito, né, cara, que caça, encaixa bem no capuz, pô, aqui, pô, não sei, né, cara, é só por isso que ele não é o Batman perfeito, cara, porque ele também tá muito bem, cara. Acho que se tivesse um protetor de queixo no traje dele, acho que ia dar uma ajudada. Pois é, pô, vacilaram aí. Só por isso, né, vacilaram. Então vamos lá. Cavaleiro das Trevas custou em sua época 185 milhões de dólares, se convertendo para inflação esse valor dá um pouco mais que 245 milhões, se for parar para pensar ele custou mais caro que Aquaman, por exemplo. Nossa. Mas arrecadou 1 bilhão e 6 milhões de dólares. Se você converter esse valor para inflação, ele arrecadou 1 bilhão e 335 milhões de dólares. Caralho. Sem converter para inflação, ele é o primeiro filme de super-herói a arrecadar 1 bilhão. Ele superou, inclusive, o recorde anterior, que era o do Homem-Aranha 3, ser o filme com maior arrecadação. E por 4 anos ele foi o filme de super-herói com maior arrecadação de todos os tempos. Até chegar ao Vingadores, o primeiro Vingadores. Não, isso que eu ia falar. Você pensa que 4 anos é muita coisa, porque nesse meio tempo, cara, 2008 é justamente o ano que surge o MCU, cara. E assim, eles precisaram, na verdade, de uma equipe pra ter o filme do Batman, cara. É uma coisa... Sim. É uma coisa impressionante, cara. Galera, eu tava num lugar que melhor eu nem contar. Se liga, cara! Não vai acreditar onde eu estava. eu supero todos vocês. Então tá. Parceiro? Ele está lá. Ele está lá dentro agora. Funcionará contra qualquer munição de arma leve, até mesmo a queima-roupa. Mas se alguém apontar um fuzil, melhor se abaixar. E por que alguém atiraria em mim, Sr. Fox? Digamos que seu charme de menino talvez não funcione com todo mundo, Sr. Wayne. Vou seguir a trilha, para ver se alcanço o abdutor do Ofelo. O Homem Lagarto? Acha que é real? Tem uma lenda urbana circulando de um canibal. Todo mundo diz que é real. E o que você veio buscar? Eu tô procurando um meio de lidar com a minha dor. Isso só traz mais recordações, senhor. Não sei como consegue pegar nisso. É preciso conhecer o inimigo. Eu jamais usaria uma, mas ainda assim reconheço os atrativos de uma arma. O peso. Mas antes da gente finalizar essa trilogia, a gente tem que voltar uma semana antes pro lançamento de Cavaleiro das Trevas. E temos que falar de uma animação feita direto para vídeo chamada Batman, O Cavaleiro de Gotham. Que não é uma animação, é um compilado de curtas feitos por os melhores estúdios japoneses até então, e são tops demais, e independente de qualidade ou não, são muito mais legais que qualquer filme live action do Batman. Pronto, falei. É uma antologia. Não. É uma animação de qualquer jeito, é uma boa animação, mas... assim, vocês não ficaram com a impressão de que esse projeto, ele simplesmente foi atrelado ao Cavaleiro das Trevas, como tentativa assim de alavancar o longa em DVD? Porque... Não. Possivelmente, mas assim, é meio estranho assim. Talvez tenha vindo de cima da Warner, ó. A gente queria enfiar isso daqui no meio, que seria legal expandir o projeto. Nolan falou, não quero, porque isso aqui é só meu, pau no cu de vocês. O que é muito estranho, porque quem viu Interestelar sabe que o Nolan gosta de Gunbuster. Só digo isso. Não, sim. Eu não duvido, não. Até porque não precisa ter visto a Interestelar, né? Se você viu a origem, né, Inception, você sabe que ele gosta de roubar ideia de animes, né? Então, é polêmica, mamilos. Mas, enfim, eu não sei, cara, porque eu realmente fico pensando um pouco qual é a necessidade desse trabalho existir, entendeu? E veja só, não é que eu não goste dele, eu acho ele um trabalho muito legal. Mas pensando em um filme que teve, uma franquia que teve um projeto muito similar, que foi o Matrix, o Cavaleiro de Gotham, ele não traz nada de particularmente novo, assim, para o entendimento dos filmes, né? Porque os filmes de Nolan são muito autocontidos em si mesmo, né? De tal modo que eu não vejo, honestamente, como sei lá, poderia... Qual que, na verdade, seria a razão de existir desses filmes, entendeu? Porque também não tem nada que identifique muito esses filmes como pertencentes ao universo do Batman do Nolan. O próprio uniforme que o Batman usa nas animações, né? Os uniformes, né? Em geral, eles não são os uniformes do filme. Você tem referência, na verdade, a um personagem ou outro que aparece no filme, mas assim, são pontuais. Sei lá, cara, meio que é isso, saca, mano? Eu realmente... Mas assim, posto isso, eu acho que é um exercício bem interessante, né? Até porque o Batman, enquanto personagem, é um personagem que ele encaixa em várias interpretações possíveis. Então, gosto muito da maneira como, na verdade, eles enfim, né? Empresta um personagem ali para outros criadores usarem, né? E tem que se destacar também, para quem gosta de quadrinhos, né? Que esse filme, ele tem uma assim, tem, acho que, dois grandes atrativos, né, entre os roteiristas, porque você tem o Brian Azzarello, né, Brian Azzarello, que é mais conhecido aí pela fase da Mulher Maravilha, de 1952, Sem Balas, que é um dos títulos mais celebrados, né, mais famosos aí do Fernando Silvestre, da DC. Tem o Greg Rucka, né, que é um escritor que também trabalhou com Batman, fez Gotham Central, que também é uma série super celebrada ali. Então, assim, você tem eles fazendo também essas histórias, né? Tem o David Goyer, né, cara? Que hoje em dia o David Goyer ele é meio persona non grata, né? Assim, não digo da Warner, da DC, mas eu acho que entre os fãs, propriamente. E você tem também o Alan Burnett, que foi produtor da série animada do Batman. Sim, verdade. Assim, no, na parte do roteiro você tem esses grandes caras que já trabalharam ou iriam trabalhar no futuro com produções do Batman. Do outro lado você tem estúdios top de animação japonesa. Production ID, que é particularmente conhecida por Ghost in the Shell como um todo. Você tem a Madhouse, que dispensa apresentações. E você tem um pequeno estúdio ali, talvez o menos conhecido, que é o B-Train, que eu nunca vi. Não lembro de ter visto nenhum anime desse. O B-Train de qual? É de qual? Ele fez o Teste de Campo. Teste de Campo? Ah, é o segundo, né? É o terceiro. Ah, tá. Terceiro. Aquele que o Batman tá mais esquisito de todos, com um uniforme totalmente estranho, que ele tem um campo de força, né? Exatamente. É o Batfinto. Quem me assistiu barra leu Berserk é o Batfinto. Batfinto. Eu só ia falar o seguinte, você pegue e coloque Berserk Fento no Google Imagens. Aí você vai descobrir o que eu tô falando. É nessa vibe mesmo. Olha, eu nem vejo Berserk, mas eu já sei do que você tá falando. E é nessa vibe mesmo. Mas assim, ó, eu vou falar aqui, aí o microfone não fala depois. Porque, enfim. Olha, eu não sabia que essa animação foi produzida pra alavancar os filmes do Nolan, tá ligado? Então assisti como assim? Uma série de curtas sobre o Batman, tal como a gente fez com a Animatrix. Eu tava encarando desse jeito. Eu não sabia que era com a intenção de ser, de ter alguma relação com os filmes do Nolan. Até porque é aquilo. Eu não senti tanta proximidade com os filmes do Nolan. Talvez alguma proximidade por causa do Teste de Campo, que tem aquele personagem que nos filmes é interpretado pelo Morgan Freeman, que eu fiquei pensando depois, poxa, esse personagem, então, ele tem nos quadrinhos? Porque eu nunca ouvi falar dele, tá ligado? Então, aí, depois que o microfonão falou que foi feito para alavancar o filme, talvez, então, aquele personagem seja realmente exclusivo desse universo do Nolan. Mas, assim, a minha impressão, no geral, dessa animação foi assim, explorando o Batman de várias formas possíveis. Por exemplo, a animação que eu mais gostei de todas foi a primeira, porque ela, tipo, colocou o Batman na perspectiva das crianças, né? E, meu Deus, o que que tá acontecendo, gente? Como o Batman é visto no imaginário popular, ainda mais por crianças que tendem a ser mais imaginativas, tá ligado? Eu gostei da interpretação que cada uma teve do Batman, porque eu achei que as três interpretações, elas condizem bem com o que uma pessoa que não sabe o que o Batman é, tipo, pensaria dele, tá ligado? Então, pô, o primeiro menino achou que ele era uma sombra, tá ligado? Faz todo sentido, porque o Batman ataca nas sombras. A segunda menina, ela achou que ele era um morcego monstruoso. E também faz todo sentido, porque o Batman, afinal de contas, ele se veste de morcego e sai sentando a porrada em todo mundo. E o terceiro menino, de início eu achei a interpretação dele muito sem noção, porque é basicamente, ou melhor dizendo, basicamente um Batman Homem de Ferro lá, né? Só que depois eu parei pra pensar, faz todo sentido ele imaginar o Batman como um robô de combate, tá ligado? Porque o Batman, ele usa vários apetrechos, ele tem vários recursos tecnológicos pra ajudar ele. Então, tipo, eu gostei de ver essas interpretações que as pessoas, tipo, se o Batman existisse no nosso mundo e a gente não convivesse com ele todo dia na internet, na cultura pop, etc., como é que a gente veria o Batman? Será que a gente pensaria isso dele também? Se ele é uma sombra, um morcego ou um robô, tá ligado? Sendo que, na verdade, ele é só um homem muito habilidoso. Ou os três ao mesmo tempo. Ou os três ao mesmo tempo? ou na verdade ele é só um homem muito habilidoso, né? Enfim. Aí, pô, a segunda animação também gostei, porque tava novamente mostrando a perspectiva de pessoas, das pessoas sobre o Batman, e não, tipo, a perspectiva do Batman. Então, novamente, tipo, acho é super plausível aquele policial ele achar um absurdo dar moral pro Batman, afinal tava dando moral pro justiceiro, né? Uma pessoa que faz justiça com as próprias mãos. E, tipo, apesar disso ser perfeitamente possível no mundo do Batman, no mundo real isso é um grandiosíssimo absurdo, vamos combinar, né? Porque até que ponto que o justiceiro, tipo, julga alguém ser mal ou ruim, entendeu? O que que é mal pro justiceiro? E se você for mal pro justiceiro? E se o justiceiro resolver quebrar seu braço só porque você, sei lá, peidou na igreja, tá ligado? Vai entender. Pô, a terceira animação também gostei por causa... Porque, tipo, meio que mostrava o Batman testando, né, novas ferramentinhas dele, brincando com ferramentas novas dele e tal. Enfim, eu não vou ficar, tipo, comentando de todas, absolutamente todas as animações. Mas o que eu gostei foi isso. Foi, assim, pra quem lê quadrinhos do Batman, provavelmente isso já deve ser batido. Mas pra mim, que os meus contatos com o Batman são só nas animações e nos filmes, tipo, eu achei muito legal ver o Batman sendo explorado de formas diferentes, entende? E às vezes, tipo, que nem, por exemplo, naquela outra animação, que eu acho que inclusive faz referência ao Batman ano 1, que o Batman ele tá atrás de um bandido, ele cai, se espatifa no chão, eu acho que ele vai para um esgoto, e tá sofrendo, tá sentindo muita dor, e ele vai lembrando de um dos treinamentos dele enquanto Bruce Wayne, né, tipo, que ele aprende lá a coisa com os indianos, eu não tô lembrando o nome, os cafis. Não esconderijo na escuridão, é o lidando com a dor, que é o quinto. O lidando com a dor, entendeu? E aí, tipo, mostrando que o Batman também sofre, ele também, sabe, demora, ele também sofre dano, tá ligado? Eu achei até legal, porque eu vi as animações antes de ver os filmes, tá ligado? Então, tipo, quando o Batman, no começo do primeiro filme, fala que ele aprendeu a lidar com a dor, eu logo pensei nessa animação, tipo, ele treinou com aquela mulher e aprendeu a lidar com a dor desse jeito, tá ligado? Então, entendi. Foi isso, eu achei muito legal as animações, tá ligado? E é isso, eu gostei da perspectiva diferente que elas dão pro Batman, tá ligado? Magnífico. Não podia falar diferente, sacou? Eu gosto desse filme por conta disso, porque você dá o personagem pra diferentes pessoas talentosas, mistura, e o resultado, no geral, tanto visual quanto história, essas coisas, é muito bom, sacou? Muito bom, muito foda mesmo. Todos têm um estilo único, né, cara? Tipo... Sim. É muito estilizado e cada um... Muito estilizado de um jeito bom, né? Não é um estilizado meio cagado. Eu só achei um pouquinho, vou confessar, o teste de campo eu achei muito esquisito o Batman. Eu também. Ser aquele, tipo, personagem de shonen, sacou? Assim, o negócio é o seguinte, como Bruce Wayne eu achei muito bom, tá ligado? Tava assim, aquele menino inocente e tal, se fazendo de bobo. Agora, como Batman eu achei bem bizarro, tá ligado? Porque não é aquele Batman que a gente conhece, sombrio, calculista e tal. É um Batman que parece que tá brincando, tá ligado? Brincando com a vida dos outros, falando com aquela vozinha inocente, sei lá. Tipo, aí é que tá. Eu achei o Bruce Wayne meio esquisito, sacou? Que parece tipo um personagem de shonen, sacou? De anime shonen. Parece. Mas assim, não é que ficou feio. Ficou diferente, assim. Não é ruim. Sabe o que ele me lembrou? Eu não sei se você vai reconhecer, mas me lembrou, tipo, o rival do protagonista de um mangá chamado Zetman. Ele me lembrou esse personagem. Mas assim, tipo, apesar da estranheza, eu gostei, tá ligado? Eu não achei ruim, não. Eu achei bem interessante também. Entendi. Mas e aí? Qual foi o curta que você mais gostou? É o que eu falei, o que eu mais gostei foi o primeiro, das crianças. Ah, tá. O que eu mais gostei foi o último, o pistoleiro. Mas pode continuar. Ah, não, então. O que eu mais gostei foi o das crianças, justamente por causa da questão da diferença, sei lá, da perspectiva de uma criança sobre o Batman, entendeu? Justamente o que a gente pensaria, o que ele é, se a gente não soubesse. Tipo, se a gente não realmente conhecesse ele, tem? Se a gente só ouvisse falar do Batman, tá ligado? Tô ligado. Por isso que eu gostei. Gostei do último, que é o do pistoleiro, porque é o mais bonito, assim. Não que é o mais bonito, mas é que ele é o estilo, porque eu já comentei. Ele foi feito pela Madhouse e foi codirigido, mas infelizmente ele não foi acreditado, sabe, sei lá por quê, pelo que eu já comentei no cast Matrix, que é o Yoshiaki Kawajiri, que ele dirigiu outros filmes, como o Ninja Scroll, Vampire Hunter Bloodlust. Ele dirigiu o Coração do Soldado no Animatrix, e ele volta aqui pra codirigir o do pistoleiro. E é aquela coisa, história simples, como todos os filmes do Kawajiri, mas ele tem um senso fodido de estética. Um senso de estética muito forte. Gosto muito do quando o Batman dele é aquele Batman clássico com um olho branco, mas ele é tão detalhado que você consegue ver levemente o detalhe assim da íris, tá meio que quase saindo da capa. Sim. Que combina muito com a agressividade do Kurta. Esse é o meu favorito. Não necessariamente é o melhor, mas foi o que eu mais gostei. Pode crer, mano. É muito bom mesmo. Mas e aí, microfonão, dos curtas, qual foi o que você mais gostou? Cara, ótima pergunta, assim. Talvez o que eu tenha mais gostado foi aquele, assim. acaba que eu acho que o que eu mais gostei. Só pra responder, porque eu não sei se você respondeu, se não tiver respondido, corta, tá? Mas o Lucius Fox, ele existe nos quadrinhos, sim, tá? Ah, é? Ele existe nos quadrinhos. Eu acho que o que não existe é um dos policiais que aparece lá, né? Que, enfim, naquele curta do Batman. Mas, assim, acaba que o curta que eu mais gostei, acho que pela estética, foi o primeiro, né? Que é o das crianças, que cada uma vai falando, enfim, da experiência dela com o Batman e tal. Na verdade, esse curta, ele é meio que um reaproveitamento de uma história que já teve na série animada, porque tem um episódio que é justamente assim, né? Que são das crianças, cada uma discutindo, né? Elas tiveram contato com o Batman e cada uma vê o Batman de uma maneira diferente, né? E aí, na série animada lá do Bruce Timm, eles fazem brincadeiras com versões famosas do Batman, né? Então tem o Batman do Cavaleiro das Trevas, tem o Batman dos anos 40, enfim. Eles vão brincando de diversas maneiras, né, com o traço. Aqui eles fazem algo diferente, mas, assim, eu até fiquei olhando os créditos da animação, porque ela me lembrou muito aquele cara que fez, não sei se vocês já viram Devilman Cry Baby. Sim, cara, exatamente, eu fiquei pensando nisso também, velho. Eu fiquei pensando também, assim, não sei se você já viu esse anime, o nome é Super Crux. Eu acho que esse animador deve mesmo. Sim. Eu acho que ele fez a abertura do Super Crux, mas não tenho certeza. O animador do Devilman Cry Baby, no caso, né? Assim, faz muito sentido, né? Porque quem dirigiu esse episódio específico é o Soshiro Nishimi, que é o cara que fez o filme do Tackle Cricket, né, cara? Black and White, que é um filmaço, tá? Um filme de animação, assim, sim, fantástico. Designer de personagem é o mesmo, é idêntico. Exato. E assim, né, esse longa do Tackle Cricket, cara, ele é a adaptação do mangá do Taiyo Matsumoto, né, que é um mangaká também famoso. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que no fundo, essa animação talvez ela seja mais interessante pra mim, no sentido de que ela talvez vá mais fundo no que pra mim é a potencialidade poderia ser mais a potencialidade da animação, que talvez assim, brincar com essa coisa mais lúdica, né, do Batman e tal. Eu acho que no fundo, talvez pela necessidade de teoricamente se atrelar, né, ao universo do Christopher Nolan, que eu acho que é uma coisa que existe só no plano superficial, eu acho que essas animações, elas acabam ficando um pouco tolhidas, assim, entendeu? Então, apesar de ser um reaproveitamento de uma ideia que já foi mostrada antes, eu acabo gostando mais desse episódio, né? Mas, assim, os episódios são legais, assim, né, cara? Né? O Fogo Cruzado também é um episódio que eu gosto bastante. Enfim, né? Eu acho que, inclusive, esse Fogo Cruzado, ele é mais próximo ali, tá no do que é o enfim, né? Tá mais próximo do enredo do Cavaleiro das Trevas, porque o mafioso lá, o Moroni, ele tá no filme, né? Uhum. Então, tem isso, né, cara? Você achou isso mais próximo? Não, assim, mais próximo quanto personagem, né, cara? Sim. Tá. Porque, bom, em termos de temática e estrutura, eu achei mais o Lidando com a Dor mais parecido. Pode ser, né, cara? Mas é por conta do lance do passado do treinamento, né? Do teu Ra's al Ghul, né? Esse é o do bônus, né? Do estúdio bônus, né, cara? É um episódio bacana também. Um episódio bacana. Mas... Eu ouso dizer que não existe um episódio ruim nessa coletânea. Sei lá, só eu. Talvez o episódio que eu menos gosto é o episódio que tem um crocodilo. Que, aliás, eu acho uma informação, assim, estranhíssima, né, cara? Porque pensar que, canonicamente, o crocodilo tá nesse universo. Eu também não gostei tanto do... Assim, eu gostei do episódio do crocodilo, mas eu também achei meio estranho. Até porque aquele baixo tava muito bizarro também, né, gente? Tipo, não tão bizarro quanto... Aquele Batman Berserker, protagonista de Shonen, mas ele, sei lá, aquele outro Batman, sei lá, meio bochechudo, não sei dizer, cara. Mas eu não acho tanto diferentão assim, não, sabe? Eu acho que é um Batman condizente com aquele estilo de traço. Só que o desse aí que a gente tá falando, não sei, parece que é um Batman mais doente mental possível, tá ligado? E outra coisa sobre esse aí é que no final o Batman, ele sai correndo, né? Tipo, o Gordon fala: ah, sobe aqui no helicóptero pra eu te levar pra casa, dar um passeio. Isso é mó legal. Aí o Batman: não, eu vou voltando andando. Aí ele vai lá e corre, pula, beleza. Só que, cara, ele correndo foi meio cringe, não sei, foi meio ridículo ele fugindo do helicóptero, sem os bracinhos dele, sei lá. Posso estar viajando aqui, mas foi a impressão que eu tive. Mas não deixa de ser bom, não, tá? Antes que os meus haters comecem a me atacar, calma aí, gente. Seus haters. Como é que você vai ter haters, cara? Você não tem nem lovers. Eu acho que os haters vêm antes dos lovers, cara, mas... Poxa, sacanagem, gente. Não. Deixa eu pensar que eu tenho alguma relevância no mundo dos podcasts, cara. Não, mentira, gente, você tem. É isso, então tá. Não tem muito o que dizer se um filme saiu direto pra DVD, então não tem como falar de arrecadação. Então é isso aí. Se o senhor está pensando mesmo em voltar à ativa, devia ouvir os boatos sobre o bem. São todos ouvidos. Existe uma prisão numa parte mais antiga do mundo. Um poço onde homens são jogados para sofrer e morrer. Mas às vezes, um homem consegue emergir da escuridão. Às vezes... O poço manda algo de volta. Bane. Nascido e criado no inferno. Nasceu na prisão? Ninguém sabe por quê ou como ele escapou. Só sabem que, assim que escapou, foi treinado por Ra's al Ghul, seu mentor. Bane foi membro da Liga das Sombras. Com certeza, mas ele foi expulso. E qualquer homem radical demais para Ra's al Ghul não deve ser subestimado. Não sabia que eu subestimava criminosos. Isso foi antes. O senhor pode enfaixar sua perna e vestir a máscara, mas isso não vai fazê-lo voltar a ser quem foi. E finalmente nós chegamos em julho de 2012 com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que não foi tão bom quanto o anterior, obviamente, mas até porque a barra estava levantada até o talo. Mas, minha opinião... Assim, apesar de ser o mais fraco, ele ainda assim é muito bom e digo que ele é uma conclusão digna para a trilogia. Não sei se vocês concordam. Não, então, eu queria só perguntar uma coisa para vocês que manjam de Batman. O Bane, ele é um personagem assim, é um vilão assim, nível Coringa, nível Charada, nível Pinguim? Porque para mim era sempre foi um vilão B, tá ligado? A minha referência anterior do Bane era só do Batman Robin lá, do Batman Eternamente, que ele era tipo capanga da Era Venenosa, tá ligado? Então, tipo, porra, velho. Ótima referência. Nunca pensei assim, um cara fortão, sei lá, velho, mas não é que eu não gosto do Bane, eu acho o Bane super maneiro, mas Ele merecia toda essa relevância pra ser, tipo, o último vilão? Então, é que é importante falar. Esse filme, ele inspira, levemente, num arco chamado A Queda do Morcego, em que ele se injeta o soro, o veneno, e fica super fortão. E ele, por algum motivo, no microfone não pode me dar detalhes, ele descobre a identidade do Batman. E qual que é o objetivo dele? Nesses quadrinhos. A primeiro momento ele coloca pra enfrentar toda a galeria de vilões. Não assim toda, mas os principais vilões. E quando ele chega destruído na Batcaverna, ele vai lá e humilha ele. Tanto que ele manda aquele clássico I'll Break You, que é ele quebra o Batman. Exatamente. Na verdade, essa cena dele quebrando a coluna do Batman é uma reprodução do que acontece no quadrinho, né? Que é justamente ele levantando ele no ar e falando, né, eu vou te quebrar. E quebra ele, justamente, né? Quebra a coluna. Assim, o Bane, cara, só pra constar, ele é um vilão B? Sim. Sim e não, porque ele é um vilão B, ele não tá no top A de vilões principais do Batman, mas ele é um vilão que ficou muito marcado nos anos 90, porque, enfim, né? Teve uma época, na verdade, que DC e Marvel, né? Elas apelavam bastante, apelavam como se isso tinha passado, né? Mas elas apelavam para esses eventos, enfim, super chamativos, né? Então, a época que você teve a morte do Superman, foi também nessa época que você teve o Wolverine tendo o Adamantio sendo arrancado pelo Magneto, né? Sabe, a Mulher Maravilha deixou de ser Mulher Maravilha, né? Enfim, e o Hal Jordan, né? Lanterna Verde mais popular, digamos assim, ele virou vilão, né, na época também. Então existia, na verdade, essa iniciativa, que era um tanto quanto apelativa, né, mas que funcionava, né. O Bane, ele ficou muito marcado por isso. Como várias coisas dos anos 90, o Bane, ele é um vilão que, assim, muita gente gosta, porque muita gente cresceu lendo o Bane, né, a fase da Queda do Morcego foi uma fase famosa, né? Depois o Batman, ele foi substituído pelo Azrael, que foi um personagem que fez muito sucesso, que tá até hoje aí nas HQs do Batman, né? Que era um Batman mais violento, que matava, pá, né? Super Ed. Esse Batman foi escrito pelo Zack Snyder. Não, assim, digamos que você pegue o Batman do Zack Snyder, só que se o Zack Snyder pudesse mudar a roupa do Batman e colocar ela num pique de carnaval, entendeu? Era esse o nível do Azrael. Né? No anos 90 também tinha muito disso, né? Os heróis que faziam sucesso eram os anti-heróis. Então, sei lá, né? O Lobo na DC fazia muito sucesso, né? O Wolverine tava no ápice da popularidade. Foi dos anos 90, foram os anos que surgiram o Spawn. Sim. Enfim, né? Veja só vocês, né? Vários desses caras que trabalharam na Image, eles criaram esses... Trabalharam com esses anti-heróis, né? Enfim, né? O Rob Liefeld, né? Ele é criador do Deadpool e do Cable, né? Então, assim, você quer dois heróis mais anos 90 do que isso? Então, assim, voltando ao ponto central, o Bane, ele tem realmente uma importância bem secundária, né? Se comparado aos vilões, mas a justificativa do Christopher Nolan para escolher o Bane como vilão é porque ele queria justamente colocar um desafio físico, né, do Batman. Então, e o Bane representava isso, representava um desafio físico que ele ainda não tinha tido, né, porque, querendo ou não, o Coringa desafiava ele muito mais pela questão da moralidade, da inteligência, do psicológico, né. Mas ele era um Exato. O Espantalho, né, e o House of Ghouls, eles viam talvez na coisa do medo e tal, né? E o Bane realmente é, enfim, né, aquela massa de músculos e tal que, putz, né, enfim, que representa uma ameaça física. Embora, isso é uma questão engraçada, assim, porque você nunca sabe muito bem de qual é do Bane, por que ele usa aquela máscara. Quer dizer, eles dão uma explicação meio, ah, é porque ele se machucou e teve que colocar esse negócio aí, né? Eles falam isso lá no final. Mas eles nunca ficam, assim, nunca fica muito claro qual é a origem do Bane, porque se subtende em vários momentos que o Bane, ele tem uma força sobre-humana, entendeu? E aí é uma coisa que eu acho engraçada, que as pessoas falam que esses filmes são realistas, porque o Batman, ele sai na mão com ele, né? Tudo bem. Na maior parte do tempo ele toma um pau, né, ferrado, né, do Bane. Mas ainda assim, pô, tem uma sequência, cara, Que o Batman, ele tá trocando socos com o Bane, né? Tá acertando um monte de soco na costela do Bane. Aí o Bane vai dar um soco... Mentira, o Bane tá dando uma sequência de socos na costela. Aí o Batman desvia, o Bane, tipo... Dá um soco numa pilastra, tá ligado? E faz um buraco na pilastra, mano. Tipo... Ah, é mesmo. Tipo, é mesmo, não, e assim... Spoiler, ele morre com um tiro de canhão. Depois de tomar muita surra, inclusive. É, exato. Então, assim, isso é uma coisa que é muito engraçada. Eles não explicam muito qual é o Bane, né? Porque, por exemplo, o elemento do veneno, né? Que é o que dá a super força pra ele. Aqui, meio que não existe, né? Mas você entende que tem alguma coisa ali que ele usa da máscara e tal. Que ele tem algum problema de respiração, né? Por conta lá dos ferimentos, né? Mas tudo fica meio que assim, né? No final das contas, o Bane fica parecendo mais um cara fortão. Aliás, a gente pode chegar à conclusão de que o Bane, o visual dele é bem melhor aqui do que nos quadrinhos, cara. Putz, não, porque ele tem a cabeça raspada, ele não usa uma máscara da hora, sacou? É, eu sou um cara diferente. Ele é só o Léo Stronda. Léo Stronda do mal. Não, o Léo Stronda se fosse dirigido pelo Nolan. Não, é que assim, cara, tudo bem, mas pega a versão dos quadrinhos, que ele é um lutador de luta livre, sacou? E pega esse visual aí, tu me diz qual que é o mais imponente, assim, o mais assustador. Deixa eu ver. Convenhamos que se ele tivesse a máscara, que é aquela máscara preta com um desenho branco, e fosse interpretado pelo John Cena, meu irmão, ia fazer o Bane do... Tom Hardy chorar no cantinho. Não. O John Cena ia ficar... Não sei. Mas o microfone, tô dando uma olhada aqui no Google, vou ter que te dizer, olha, eu gostei do visual do Bane dos quadrinhos, mas assim, eu acho que é um visual bem, como o próprio nome já diz, quadrinhesco, né? Porque, poxa, sei lá, eu gostei do visual, sabe? Mas realmente não seria nem um pouco bom pro filme esse visual. Mas eu gostei, sabe? Eu achei mais legal do que o do filme. Mas é porque eu gosto dessa vibe quadrinhesca, tá ligado? É, assim... Talvez o meu problema seja mais com a máscara, né? Porque o lance, assim, dele ter aqueles cabos de... Não. O seu problema não é com a máscara. O seu problema é com a voz. É bem diferente. Ah, é. Nossa, a voz é ridícula. Pelo menos no filme, cara. Nossa senhora, velho. Não. O pior de tudo... Maluco. É o seguinte, tipo, quando eu fui ver o filme... Enfim, eu fui ver o filme por meios diferenciados. Naquele stream lá. Você foi ver o locador do Jack Sparrow. Então. E aí o que acontece? Quando eu ouvi a voz do Bane pela primeira vez, eu pensei... Será que isso é uma versão dublada, zoada, que algum fã fez? E aí eles resolveram fazer um meme do Bane com a voz zoada. Porque eu realmente fiquei pensando isso por tipo uns 15 minutos, velho. Tipo, não foi rápido que eu saquei que aquela era a voz dele mesmo. Foi uns 15 minutos até decifrar essa porra, velho. Aí, que horror. Então, assim, curiosidade, porque eu me lembro quando esse filme tava pra sair e tal, né? Tava acompanhando bastante. E a voz do Tom Hardy foi uma que... Na verdade, assim, o Tom Hardy ele já foi uma escolha meio contestada desde o início, porque o Tom Hardy, primeiro, é que ele já... Assim, ele não é um cara muito alto, né? Ele é forte, né? E, assim, ele tá bem forte no filme, inclusive. E mostra ali que ele puxa uns pesos. Mas ele não é, por exemplo, maior que... Ele é meio baixinho, assim, sabe, cara? Não é um cara... É que ele é baixinho, é que ele é, tipo, o tamanho normal, sacou? Só que ele é mais baixinho que o Christian Bale, por exemplo. Exato. Não, e tanto que, pra você, é interessante vocês notarem isso, que o Nolan, ele tenta filmar toda hora o Tom Hardy, assim, de cima pra baixo, né? Num contra-plongé, né? Que é enfim, né? Pra tentar disfarçar um pouco dessa questão, assim, da estatura dele, né? Pra ele soar mais... ameaçador, embora honestamente essa questão da estatura não me incomode muito não, cara. Eu só acho, assim, em relação ao Tom Hardy, que ele não tem olhos muito expressivos, né? Mas aí não é um problema do Tom Hardy, eu acho que é um problema de escalação mesmo, porque de resto eu acho que ele manda bem. Mas assim, a partir do Tom Hardy até hoje, cara, tem uma piada assim com a questão da voz, né? Porque quando saiu o primeiro teaser, né? Quando saiu o primeiro trailer, todo mundo só reclamou da voz dele, sacou? Todo mundo só reclamou da voz, e aí nos trailers subsequentes, a voz do Tom Hardy ela foi mudada, ela foi retrabalhada digitalmente, entendeu? Tanto que se você ouvir, tem uma coisa assim meio metálica e tal, eles deram uma limpada na voz dele, entendeu? Porque antes o que se falava é que era impronunciável, assim, e inaudível, entendeu? Qualquer palavra que saía da boca dele. E, enfim, né? E assim, isso acabou sendo um estigma que embarcou ele para certos outros papéis, porque, por exemplo, quando ele fez aquele filme com o Leonardo DiCaprio, né, do Inarritu, O Regresso, que é um filme muito bom, eu lembro que também muita gente comentou de como ele também, as pessoas não conseguiam entender nada do que ele falava, entendeu? E, assim, nativos da língua inglesa. Então, para você ver como é que a coisa era. Mas, assim, pois é. Agora, assim, dito isso, o que vocês acham do Bane? E eu já vou emendando, o que vocês acham da Mulher Gato? Né? Porque também... É, de novo, você vê que o Christopher Nolan é um bom diretor quando ele pega um ator mais baixinho que o protagonista e faz ele parecer mais alto e maior. Agora, a voz não tem como, maluco. Então, não só a voz, mas o texto também, porque ele é cheio de frase pronta, assim, de desenho animado, sacou? Não que não funcione pro filme, mas, de novo, combinado com a voz, que é bizarra, e assim, não é fácil falar, mas eu deve ter sido muita dor de cabeça, tanto pros editores, quanto pro próprio Christopher Nolan, até mesmo pro Tom Hardy, que já tem uma voz complicada, só ver o Mad Max, Estrada da Fúria, que vocês vão entender o que eu tô falando. Exato. Então, mas assim, o resultado não ficou bom, eu tenho certeza que eles se esforçaram pra fazer uma parada legal, mas não ficou legal, sabe? Ficou meio meme. Cara, muito meme, na verdade. Não, é porque eu acho, honestamente, cara, que, novamente, eu acho que isso é um problema de escalação, sabe? Realmente, eu fico pensando que, talvez, porque eu gosto de como, na verdade, ele coloca o Bane, né, com esses elementos mais cênicos, né, um personagem que ele é expansivo, ele tem essa coisa meio teatral, né, meio showman, que eu acho que cabe bem dentro do contexto ali do personagem. Tanto que esse lance da voz, assim, né? O Tom Hardy, ele tenta colocar uma certa ironia, né? Assim, na, que eu acho divertido, entendeu? Só que, novamente, o Tom Hardy, ele não é muito expressivo com aqueles olhos. Então, acho que a atuação dele, apesar de ser boa, acaba um pouco comprometida, sabe? Porque, enfim, não é todo mundo que tem essa habilidade. E segundo, também, que poderiam ter procurado alguém com uma voz mais, né? Assim... sei lá, né, uma voz mais imponente e tal, ou até redublar, né, mas aí redublar seria uma coisa muito escrota, né, cara, porque assim, você não chama um ator como Tom Hardy pra redublar ele, entendeu, então exatamente. Ué, ninguém mandou ter problema de dicção, porra. mas essa questão da voz dele é um negócio que a partir dele, eu não sei se isso existe antes, mas eu me lembro que a partir daí começou a virar uma coisa meio enfim, né, cara, um certo estigma na carreira dele, né, depois ele fez lá o A Chegada, depois fez Mad Max também, que ia só sabe, e aí realmente é um negócio que enfim, complicado, mas eu gosto assim, eu gosto dele, ainda que, se você for olhar no final das contas, tá, o Bane, né, exemplo do que é nos quadrinhos, no final das contas ele se mostra assim o grande vilão da parada, né, ele se mostra mais ali um realmente um brutamonte genérico. Um Minion. Não, um Minion, sacou? Mas é porque na época vendiam ele como um grande cara que vai quebrar ele fisicamente, Batman fisicamente, mas também vai quebrar ele mentalmente, espiritualmente, né? Um grande cérebro. E, assim, ele é mais, na verdade, uma figura, um bufão ali, né, cara? Ele é mais um bufão do que outra coisa. O que eu acho legal, né? Mas, porque é spoiler, né, gente? Pô, no final das contas, quem tá por trás de tudo é a Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul. E, enfim, né, cara? Eu assim, porque o Andrezinho, acho que ele não tem, talvez, o conhecimento desse personagem. Mas tu, o que tu achou da reviravolta, cara? Olha, eu achei ridículo. Não, tô brincando. Achei ok, tá ligado? Na verdade, essa reviravolta eu já tinha visto na Globo. Há alguns anos atrás, que tava passando tela quente lá, aí eu vi assim a cena, só que eu não senti tanto assim o spoiler, porque no momento que eu vi pela primeira vez, tipo, o filme já tava no final, tá ligado? Aí tipo, aí agora que eu revi, eu já sabia de tudo, aquela mulher apareceu, eu pensei, é ela a grande vilã. E, tipo, ela surge, na verdade, como Miranda Tate, né, cara? Surge lá como uma filantropa que vai, enfim... Que quer investir em desenvolvimento sustentável. Até parece que existe algum bilionário que quer investir em desenvolvimento sustentável, né, gente? Mas, pois é. Brincadeira, tá, gente? É, mais ou menos. Enfim. É, mas aí a questão do Bane. O Bane. Eu gostei do Bane. Achei ele um vilão interessante. Mas assim, comparado aos outros, ele não chega aos pés, tá ligado? Ele não chega aos pés do Coringa, não chega aos pés do Duas Caras, não chega aos pés do Ra's al Ghul. E tipo, ele não chega aos pés nem do Espantalho. Não, tá, ele já é sacanagem. Mas eu achei que, mas pelo menos ele dava um senso de perigo, tá ligado? Eu sentia medo do Ben, sabe? Tipo, quando ele apareceu, eu pensava, fudeu, tipo, o Batman vai apanhar agora, tá ligado? E o que eu gostei mais dele também, assim, eu não sei se isso é exatamente ele, mas eu gostei do fato do Batman ter aquele arco de redenção, que ele vai pra aquela cadeia lá, ele vai paraplégico, ou é tetraplégico, agora eu já não sei. Enfim, ele vai sem o movimento das pernas, e o cara treina, sacou? Até voltar a andar, e aí depois ele consegue fazer o parkour dele lá, e ainda volta sentando a porrada em todo mundo. Então, eu gostei muito disso. Então é isso aí, eu gostei do Ben. Eu gostei. É hora que ele ressurge. Ressurge, exatamente, cara. Apesar, aí entra a questão do realismo, entre aspas, da obra, porque, putz, tu vai ter a coluna com. Irmão, o Batman ia voltar na cadeira de rodas pra Gotham, né, cara? No mundo real. Tudo não, bem que ele fala. Ele já tava sem cartilagem nas pernas, velho. Não queria falar nada, não. Isso. Tipo, o médico acabou de falar, cara, você não pode voltar a esquiar. Você não pode esquiar no gelo. Você não pode fazer esporte radicais. Ele, beleza. É, 2 minutos depois ele pula da janela e vai pro quarto do Gordon, velho. Pô, tá de sacanagem comigo, velho. É, acho que teria dado uma boa desculpa se ele tivesse, não, porque a One Enterprise inventou um exoesqueleto aqui e tal. Acho que seria sido mais convincente, sacou? Ao estilo Reino da Manhã. É, exato, o que eu ia falar, né? Não teve uma cena com isso? Não teve uma cena com o exoesqueleto? Tô tentando lembrar. Não, tem. Ele tem. Ele coloca na perna. Que inclusive, uma cena que ele dá um chute ali na parede. Aí quebra o negócio. É, sabe? Eu acho engraçado. Tem que quebrar o pé dele junto, mas tudo bem. Enfim, né, cara? Mas, assim, só pra chegar na coisa da Talia Al Ghul, que já tá se adiantando um pouco, cara, eu gosto porque, enfim, né, cara, quando eu vi, na verdade, eu lembro que, assim, uma coisa engraçada foi porque eu lembro que, cara, eu fiquei tanto, tava tão hype em cima que toda notícia que saía eu via, né, e eu lembro que tinha uma garota que tava contratada, né, cara, e aí perguntaram, ah, mas que personagem você vai fazer? Ela pegou e falou assim, ah, eu vou fazer a Talia Al Ghul na infância, eu não posso falar muita coisa, porque, enfim, né, é spoiler do filme, mas é, eu vou fazer a Talia Al Ghul. Aí o pessoal falou, pô, e tipo assim, já tinha vazado uma foto da Marion Cotillard com aquele macacão, né, com umas coisas assim meio orientais e tal, né, que, enfim, o nego obviamente remeteu a Talia Al Ghul, né, na hora, que é o macacão que ela usa no clímax e tal, e, enfim, né, e ficou tipo, ah, mano, é a Talia Al Ghul. Só que, assim, o mais engraçado é que mesmo com esse spoiler que eu tomei, assim, das notícias, cara, é, a atriz que eles contrataram pra fazer a Talia Al Ghul quando criança, que é a Jo King, né, conseguiram um feito assim impressionante, porque assim, ela realmente parece tipo uma versão da Marion Cotillard quando criança, sacou? Só que ela de cabeça raspada parece uma versão do Ben, Tom Hardy quando criança, entendeu? Cara, o pior que parece mesmo, mas o mais impressionante. E assim, na primeira vez que eu vi, eu falei, ah, peraí, pô, o Bane é filho do Ra's al Ghul, pô, não, acabou que a Talia Al Ghul vem entrando nesse bagulho aí. Aí quando dá o tucho, falou, ah, é uma menina. É menino ou menina? É menino ou menina? Cara, mas o pior que parecia mesmo, né? Mas o mais impressionante é que ela depois, ela, essa atriz que era o Bane criança, que era essa moça criança, depois ela fez Barraca do Beijo, a trilogia Barraca do Beijo. Olha, é foda. O podcast é meio cultura, viu? É, ué. Pois é. Não, mas só pra comentar, eu assim, diga. Eu gosto muito da Marion Cotillard, né? Nunca vou reclamar de um filme que tem a Marion Cotillard, porque aquela mulher pela madrugada, né, irmão? Só a presença dela já vale o ingresso do filme. Mas, não, ela é um mulherão, cara, assim. E é uma baita. Eu vou te dizer que eu fui ver pela história. Mais história. Que nem você assiste DXD, High School DXD. Você veio pela história, porra. Exato, cara. Não, assim, eu realmente sou fã da Marion Cotillard, assim, desde que eu vi aquela cinebiografia da Edith Piaf que ela faz, né? Que ela tá irreconhecível, sacou? E ela, assim, né, assim, se tornou meio que uma espécie também de musa do Christopher Nolan, né, que trabalhou no Inception com ele também. É, mas o ponto pra mim, que é uma coisa que me incomoda um pouco, caraca, agora que eu vi a Joey King, que faz a Talia Al Ghul quanto criança, e ela tá muito parecida com a Marion Cotillard, cara, é assustador até. É, enfim, mas assim, eu acho uma decepção, assim, porque, cara, você pega o arco da personagem dela, assim, é um negócio que parece que foi meio jogado ali, entendeu, né? Porque ela começa um romance com o Wayne do nada, sabe, cara? Eu também achei muito mal conheceu. Ah, cara, pô, mal conheceu, já tá indo pra cama com o Bruce Wayne, pô. Não, tudo bem. Mas ela era rica, ela podia. É, ela podia. Mas não, porque... bem, mas assim, sei lá, né, cara. Mas o microfone não. É porque eu acho, no final das contas, não sei, cara. É, não, e assim, também tem a infame cena da morte dela, né, cara? Que ela literalmente, né, dá um suspiro, assim, quebra aquele pescocinho pro lado e faz, ah, né, e morre, sacou? É. Que, sacou? Eu acho que no final das contas, claro que assim, isso virou meme também, né, cara? Mas, putz, né? Não sei, eu não acho Eu acho que ele o Christopher Nolan, ele quis inserir a personagem, porque, putz, né? A Talia Al Ghul é uma personagem que, enfim, que, pô, nos quadrinhos existe, né? Ela é a mãe do Damian Wayne, né? Que é o Robin aí, mas... Que é o Robin atual, né? Que é o filho do Bruce Wayne. É, exato. Pra quem não sabe, o Bruce Wayne, né? Ele é papai, né? E ele teve um filho justamente com a Talia Al Ghul, né? Porque se tem alguém que é canalha, né? Que gosta de bater em criminoso, né? Mas a não ser quando o criminoso é uma baita de uma gostosa, é o Bruce Wayne, né? Quer dizer, a feio e pobre, né? Ah, deixa um coma e tudo, né? Mas, putz, é uma mulher gata pra caramba, né? Ah, né? Enfim, né? Mulher gata sempre escapa, né? Então, se bem fatinha. Que, importante mencionar, Damian Wayne foi concebido através de métodos muito peculiares. É verdade. Leia uns quadrinhos que vocês vão descobrir, mas assim... Eu acho que eles quiseram realmente fazer essa referência e tal. E eu gosto, tá? Aliás, esse é o filme que mais tem fanservice, tá? Isso é importante ser dito. Mas eu acho a personagem, assim, não sei, eu não acho ela tão orgânica. Porque acaba também prejudicando um pouco a relação do Batman com a Mulher-Gato, né? Porque, assim... É mesmo, né? Então, pega no final. Se você tem a Talia Al Ghul, né? Ela vai ter que fazer par com o Batman. Mas se você também tem a Mulher-Gato, ela vai ter que fazer par com o Batman. Então como é que fica? Mas eles conseguiram... Mas o microfone, não. Calma, deixa eu defender aqui a cena que o Bruce Wayne pega a Talia Al Ghul na mansão falida dele. Cara, em defesa desse romance aleatório, velho, todo mundo ficava falando pro Bruce, ah não, porque ele é uma gatinha, pô, ah não, porque ela é encantadora. Então era o Alfred falando, depois era o Morgan Freeman falando, tá ligado? Então houve sim um preparar o terreno, entendeu? Pra haver uns beijinhos entre os dois, pô. Claro. Não, eu não julgo ele não, pô. O cara tava, sei lá, quanto tempo naquela mansão, entendeu? O Alfred ia colocar comida, lá, já vinha, ô, Patrão Bruce, para com esse negócio aí, que você chega aí me coxando e tal, pô. É, pois é. Então, a solução aí pro problema do microfone é muito simples. Faz o mesmo final que eu tenho na minha cabeça, o Hank Cannon. Pra trilogia Sequels. E de quebra põe um Robin novo no meio. Simples assim. É melhor que aquele Robin policial do 500 dias com ela, né, gente? Porque puta merda. Isso aí eu achei bem cringe também, tá ligado? Assim, mudei aqui o tema do nada. Mas é isso aí, velho. O cara, ele é um policial que, assim... aquele personagem apareceu nos quadrinhos alguma vez. Mas, enfim, do nada, no finalzinho, né, a mulher fala, poxa, gostei do seu nome de verdade. Robin. Aí o que que era pra eu sentir? Tipo, ó, legal, Robin. Não, pô, pelo amor de Deus, cara, não tem nada de Robin ali, pô. Sei lá. É porque o Christopher Nolan, né, cara? Christopher Nolan não ia colocar um cara com máscara de bandido no olho e roupa vermelha, junto do cara que tivesse armadura preta, né? É verdade. É, não, mas assim, mas assim, eu acho que também, ele poderia ter colocado, sei lá, né, Dick Grayson, né, ou qualquer outro, enfim, né, Tim Drake, Jason Todd, qualquer outro, a identidade civil do Robin, mas é porque ele também quis colocar uma referência pro grande público entender, porque o grande público não sabe, por exemplo, que existem 1, 2, 3, 4, 5 Robins, sacou? Uhum. Tem mais. Se você contar. Se eu contar multiverso, é infinito. Ah, e até, enfim, né? Quem, sei lá, né, bate ajudante, então, né, cara? Nem se fala. Mas assim. Ele quis colocar uma referência, né? Só que eu honestamente, cara, eu sou daquele time que compra o Robin, entendeu? Adolescente, do lado do Batman, sabe, cara? Porque eu acho que assim, se tu vai fazer o negócio, vamos fazer bem feito, entendeu? Vamos até o fim, saca? E no fundo, eles não tiveram coragem de colocar o Robin, né, cara? Né? Só que ao mesmo tempo o Robin é uma figura tão assim, tão icônica, né, cara, dentro da iconografia do Batman, que eles tiveram que referenciar de algum modo. Eu fico feliz, né, porque realmente não imagino eles colocando o Robin de outra maneira, enfim, né, nesses filmes, né, de modo que ficasse orgânico com o universo deles, sabe? Então, é algo que me deixa feliz, assim. E a Mulher Gato, cara, vai falar. Eu acho que a Anne Hathaway, ela tá muito boa, cara. Tá muito bem no filme, cara. Tá muito boa. Ela tá muito gata. Ela sempre foi, né? Isso ela é, mas sem trocadilhos. Ela é, ela não está, ela é, verdade. É. Mas eu também acho que a personagem dela também fica um pouco perdidinha, assim, sabe? Eu acho que podia ter um aproveito maior. Mas eu gosto muito da versão dela, a Anne Hathaway, ela ficou nervosa, né? Porque, enfim, né, ela gostava da versão lá da quem não gosta, né, cara, da versão lá do Batman Returns? E assim, não superou, obviamente, a versão da Michelle Pfeiffer. Mas eu acho que eu gosto da eu gosto da Mulher Gato dela, sabe? Não é uma Mulher Gato que me ofende, né? Óbvio que eu já vi o The Batman, Matt Reeves e a Zoe Kravitz dar de 10 a 0 na Anne Hathaway, mas eu acho que dentro do na que atuação, ela tem, na motivação já nem tanto. Cara, eu acho que no fundo, assim, sei lá, não acho que as duas fujam muito dessa questão, né? Talvez eu goste mais da Zoe Kravitz porque ela puxa mais elementos dos quadrinhos, né? Tem lá o Scottzinho, né? Que, enfim, né? A gente sempre então, gosta, porque né? Há uma vantagem da Anne Hathaway sobre as duas mulheres gatos alternadas é que a motivação dela não é um homem. Acho que é muito possível. Mas o do Matt Reeves também não é um homem, né, cara? Quer dizer, é porque eu. Enfim, né? Não vamos dar spoiler do The Batman, mas. Não é. Ah, não, pode dar, velho. Daqui a depender desse programa, vai ter 10 anos que já saiu o The Batman, não pode dar spoiler. Não convém o caso a gente comentar, mas eu gosto. Eu gosto da Anne Hathaway, só que eu acho que. E talvez essa seja a minha grande crítica ao filme, né? É que esse é um filme que. A gente tá falando de um Christopher Nolan que ele sempre foi um cara muito, muito, assim, muito megalomaníaco nas suas produções, entendeu? Sempre alguém que enfim, né, cara, tinha pretensões, assim, muito grandes. Então ele é um cineasta um tanto quanto pretensioso, sim. E essa altura do campeonato, ele já tinha feito Inception, sabe? O cara parecia que ele tava numa escalada, tipo, olha, o que eu posso fazer de maior, assim, mais grandioso, né? E eu acho que, por mais que isso renda sequências sensacionais, por exemplo, aquela sequência do inicial do avião, que eu acho ela muito boa, cara, né? Que é o sequestro lá do cientista, do Bane, né? Ele pendurou um avião de cabeça pra baixo mesmo, sacou, cara? E colocou gente, assim, pendurada. Isso no ar, tá? No ar. Construíram aquele um avião, entendeu, né? Sabe, fizeram o avião ficar pendurado ali mesmo. Sabe, é um negócio assim de maluco, né, cara? Não é todo diretor que tem a moral de chegar e fazer, ó, vou fazer esse bagulho mesmo aí, sem CGI, sabe? Né? Esse filme ele tem muitos figurantes, né? Tanto que a sequência final ela é enorme. Só que eu acho que ele se perde um pouco, né, cara? Assim, tanto que tem umas sequências assim que você vê, aquela sequência mesmo que o Batman luta com a Mulher Gato, né? Que eles lutam juntos, né, contra uns. Mercenários, tem uns figurantes que eles meio que caem assim sozinhos, sacou, cara? Porque o Nolan, apesar dele ter melhorado na questão da coreografia de ação, isso não é o forte dele, né? E alguns detalhes do roteiro eles não ficam muito bem aparados, né? Por exemplo, essa questão da Mulher Gata, ela é um personagem que ela é bacana, mas ela fica meio que flutuando por aí, né? A Talia Guda Marion Cotillard também, né? Sabe? Então tem essas questões que eu acho que elas não ficam tão bem aparadas. Assim, né? E até umas certas conveniências que são bobas, né? Tipo, pô, o Batman, cara, ele sei lá, a cidade tá ilhada, né? Tá sitiada, só que o exército não consegue entrar lá. Ó, o Batman consegue Enfim, né, cara, tava com a coluna quebrada há pouco tempo, né, mas consegui andar, aí consegui escalar o poço, né, e não sei quanto tempo depois, enfim, tá lá, entrou de boa, cara. Pô, como é que conseguiu ter acesso aos equipamentos, sabe? E esse tipo de questão, assim, é uma coisa que me deixa um pouco cabreiro com o filme, né? Fazendo depois um 11 de setembro e tal. Esse é um filme que ele tá no contexto pós-crise de 2008, sabe, cara? Sim. E, assim, uhum. Que a coisa... Que eu, aliás, acho que todas as bostas que nós vivemos politicamente, elas têm origem ali, sacou? Só que, ao mesmo tempo que ele tá abordando isso, né, cara, ele meio que tá falando, sabe, tipo, olha, cara, tem gente que tá se instrumentalizando, né, dessas questões sociais, né, pra promover o caos, sacou? E isso num contexto que, sei lá, o Pai Wall Street tá rolando, entendeu? Né? Então, assim, eu acho problemático, sacou? Não tô falando que o filme necessariamente seja reacionário, mas que ele pode esbarrar nisso de uma maneira muito perigosa, ele pode. Então, assim, é um negócio que me incomoda, né? Até porque, putz, né, cara? Depois voltou tudo ao normal, aquilo que a Selina Kyle, ela fala. Aliás, isso que eu acho legal da Selina Kyle, né, cara? Da Maria Gata, porque ela é do proletariado, né, cara? Tipo, ela é uma mina que, sacou? Né? Ela é lá, o corte dela. Não tá nem aí, né, cara? Tipo, sacou? Então, quer fazer o corte dela. Ela fala aí. Não, é... Muito. Mas é... Eu acho isso bacana, assim, é um contraponto legal, né, pra usar com Batman, e eles não exploram isso no filme, sacou? Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco de oportunidade perdida. Agora, inegavelmente é um filme que, putz, tem muita coisa ali que eles trabalham que, sabe, em termos de arco dramático, sacou? Por exemplo, uma das melhores cenas da trilogia, pra mim, é a cena da conversa com o Bruce Wayne e o Alfred, né, cara? Ele fala da carta da Rachel. E é uma sequência, assim, que eu acho particularmente... assim, eu acho a interpretação dos dois, Michael Caine também. Michael Caine, ele aparece tão pouco nesse filme, mas é a melhor interpretação dele nessa trilogia, sacou? Porque você sente verdade, sabe? E os atores já estão muito confortáveis. Então, assim, cara, é um filme que assim, tem grandes sequências de ação, entendeu? Tem grandes momentos dramáticos mesmo, assim, de personagens. Eu acho que o Comissário Gordon aqui também, cara, ele tá particularmente bem, sabe? Ele tá particularmente bem. Assim, eu gosto muito de todos os três filmes, né? Do modo como o Gordon tá retratado lá e de como ele foi interpretado. Mas eu acho que aqui ele tá particularmente legal, sabe? É porque deixaram Gary Oldman gritar nesse filme. Só por isso. Isso é importante também, né? Gary Oldman gosta de gritar. E nesse filme acho que eu fosse. Se não foi o que ele mais gritou, foi o que ele gritou com maior intensidade. Não, mas eu gosto, assim, sabe? Eu acho que o Alfred ele é um personagem que ele tá. Ele tem aquele conflito, né? Do. Enfim, né, cara? De ser um cara que já tá meio carcomido da guerra, né? E quer. Enfim, né? E tem o aquela Alfred questão gosta. Moral. Não, e assim, tem a questão moral também da carta, né, de que ele quer revelar. Isso que eu acho uma coisa, assim, muito interessante, que é, porra, você pensa que o segundo filme, cara, eles fazem uma baita de uma consenso moral pra manter a ordem, né? Só que isso depois volta pra eles no terceiro filme de uma maneira terrível, sacou? É uma maneira, assim, que sabe, vai tudo pelos ares, né, depois que o Benny assume tudo e tal, né? Então, assim... Eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de como o filme ele promove, enfim, né? Essa relação dos personagens, né? Eu acho que ele fecha bem ali o arco dos personagens em geral. E cara, assim, é inegavelmente um bom filme, sabe? É inegavelmente. O Joseph Gordon-Levitt, né? Que é o Hobbit, né? Que a gente fala no final, ele também faz um personagem que é bacana, saca, cara? Né? Meu problema com o filme é mais, assim, com umas certas conveniências, sacou? Tipo, né? E alguns pontos que não são muito bem amarrados. Algumas tramas que, sei lá, né? Elas poderiam ser melhor trabalhadas. Alguns personagens que são subutilizados, sabe? Porque eu sinto que, no final das contas, o Nolan realmente estava muito preocupado com essa coisa do espetáculo, né? E é uma coisa meio como em Hollywood, né? Que as continuações, elas sempre vão ser meio... vão ter essa hipérbole, né, de ser tudo maior e mais grandioso, e com mais dinheiro, e lá, lá, lá, lá, lá, lá, sacou? Que não necessariamente resulta em filmes melhores, mas, inegavelmente, a gente não pode dizer que ele não gastou bem o dinheiro dele, porque só naquela sequência final, a quantidade de figurantes que tem ali, amigo, saca? Que, aliás, tem uma sequência muito bacana, assim, no início do, no início não, né, quando o Batman volta, que tem um policial mais velho que ele vira pro outro e fala assim, né, ah, agora você vai ver um show, fala com um policial mais jovem, né, cara. Essa é uma cena do Batman Cavaleiro das Trevas, né, da HQ do Frank Miller. Sim. O diálogo foi tirado ipsis literis mesmo da HQ. E é legal porque esse mesmo policial, esse ator, ele tá no Batman Begins, né, cara, na sequência lá que tem o Batmóvel correndo pelos... Então, assim, tem esse... Eu gosto desse fanservice, sacou, cara? No fundo, eu sinto que esse é o filme mais gibi dos três, sabe, cara? Que mais tá próximo ali de algum elemento dos quadrinhos, saca, cara? Eu acho que tem muita coisa ali a se celebrar. Ainda mais com os one-liners do Bane, velho. É, sim, sim. O quê? As frases de impacto. Ah, sim, é verdade. Porque vocês gostam da cena que ele luta com Batman lá no esgoto e tal? A primeira ou a segunda? Ou as duas? A primeira. As duas, né? É porque que a sequência que ele quebra. Eu gosto bastante daquela, que eu acho que é uma sequência bacana, que ela não tem. Não tem trilha sonora, né, cara? É só o som deles. Quer dizer, tem trilha, mas assim, não tem música ao fundo, né, cara? É só. Enfim, só o som deles mesmo ali, a porrada seca, né, cara? Tipo, putz, isso é tão mal fora de contexto, velho. Faltou uma coreografiazinha ali. Não, acho que não ficou. Mas faltou coreografiazinha, isso meio que cabe pra quase todas as sequências de ação dessa trilogia, né, cara? Assim, sequência de luta. Não, assim, tipo, não, okay, mas assim, no, por exemplo, no primeiro filme, quando o Batman está enfrentando o Ra's al Ghul, você sente o peso dos golpes, o peso do impacto. Aqui meio que tipo, beleza, é tudo mais. Tudo mostrado, no, sabe, sem corte rápido. Mas eu senti que na edição ali faltou, sabe, colocar um efeito sonoro, faltou colocar ali um, sei lá, o Christian Bale reagindo aos golpes. Faltou um pouquinho disso, mas assim, beleza, pro filme funciona. Eu acho que funciona muito mais pelo o impacto emocional da história que está acontecendo do que de fato pela coreografia. Uhum. E no final das contas eu acho que isso é mais importante, sacou? Concordo. É, de fato. De fato. Agora, eu quero puxar uma polêmica também, tá? Porque falam que o Batman não mata, meu amigo. O Batman sai atirando ali no final com aqueles Tumblers, sacou? Ele sai metralhando geral. Mas ali tinha uma parada. Se ele não metralhasse geral, a cidade ia explodir. Não, justo. Mas, enfim, cara. É, assim, eu tô falando disso. Óbvio que não se compara ao Batman do Zack Snyder, né, cara? Até porque o Zack Snyder faz questão de mostrar o sangue. Mas, meu amigo, o negócio ali Eu fiquei vendo o filme e falei, caraca, o cara... Eu entendo que ele é excelente. Eu compro mais essas mortes do que a morte do Duas Caras no segundo filme, sacou? Ah, não, eu compro do Duas Caras. Eu não compro muito do Ra's al Ghul no primeiro filme, sacou? Não, o mais engraçado é, tipo, no início do filme, a Mulher Gato vai dar um tiro no cara, aí o Batman, ele para tudo, tira a arma da Mulher Gato pra voltar a bater nos outros, tá ligado? E depois ele tá lá com uma nave espacial dele metralhando todo mundo, foda-se, é isso aí mesmo. Não, mas de novo, cara, naquele momento o Gato não tava, tipo, a minutos ou segundos de ser explodida por uma bomba nuclear. É bem diferente. Ali é a situação limite. Tá bom. Então tá. Então é isso. Tá no limite, pode matar quem quiser. Beleza. Então vou viver no limite, então. Eu só queria comentar que a sequência final ali, cara... Que ela é uma sequência que ela meio que termina em aberto, peronu mútil, né? Se você pensar. Porque eles sugerem que o Batman pode não estar vivo. Pode estar, né? Mas tá vivo, né? Vamos pra saber. Mim ele tava vivíssimo da Silva, cara. Pra mim aquilo era... Não, porque assim, né, cara... Tem, porque ele aparece justamente naquela parte ali do enfim, naquela cafeteria que o Alfred fala que viria ele, né? Eu acho que se o filme terminasse com o Alfred, tipo, só olhando pro horizonte, acenando com a cabeça, cara, não mostrando ele com a Selina Kyle, né, e com a outra garota lá, né, que, enfim, né, que é a protegida da Selina Kyle, eu acho que o filme realmente, tipo, o final, eu gostaria mais do final, sabe? Mas eu gosto também do fato do Batman, porque eu acho que é representativo, né? Que é um cara que, enfim, cresceu traumatizado pelos pais, assim, o processo de fechamento do ciclo dele é ele conseguir crescer, né? Tipo, e ter uma família, saca, cara? Tipo, né? Uhum. Até porque a gente tem isso, né, cara? Super-herói geralmente não casa, né? Tipo, sei lá, tirando Superman Homem-Aranha, né, cara, mas tipo... Homem-Aranha não casa, mas enfim, né, vez ou outro um demônio aparece pra desfazer o casamento dele. Vez ou outra ele se divorcia, volta, se divorcia. Ele é um típico casamento disfuncional. É. Esse é o tipo de comentário que só quem acompanha Homem-Aranha nos quadrinhos deve conseguir pegar. Mas eu gosto, sabe? Porque eu acho que realmente mostra um amadurecimento. Tipo, o Batman era uma maneira do Bruce Wayne, assim, conseguir espiar, né, os demônios dele, espiar a culpa que ele sentia pela morte dos pais. E, cara, ele meio conseguiu se livrar disso, né, cara? Mas ao mesmo tempo o símbolo fica, né? O legado fica. E, então, assim, né? E, pô, a sequência final, assim, é arrepiante, cara. Né? Dele, enfim, né? Aparecendo lá. E o Joseph Gordon-Levitt, né? Que é o Robin, né? Robin é o nome dele. Ai, desculpa, não dá. Podia, gente. Podiam colocar Dick Grayson, sei lá, né, podia, cara? Podia. Podiam colocar Terry McGinnis. Que é o que ele mais parece, vemos com vemos. Caraca, pior que parece mesmo, cara. Aí você me pegou, de fato. Não, tipo, não só tipo na aparência, não sei se a aparência física tanto, mas o jeito é muito mais Terry McGinnis do que Jason Todd, Dick Grayson. Tem Drake, né? É, sacou? Sei lá, até Stephanie Brown, não Jason tem Todd. Nada de volta. É, Jason Todd não tem nada. Não, mas assim, eu gosto, porque no fundo ele talvez tenta parecer meio que uma amálgama, né, de todos os Sim, hobbies. Ele é uma amálgama, né, mesmo, que o Dick Grayson trabalhou como policial, Jason Todd é órfão desde sempre, e o Tim Drake descobriu a identidade do Batman olhando televisão. É, assim, eu acho bacana, assim, né, desses três principais, né, vamos colocar assim. Uhum. Então... Só faltava ele ser filho do Talia al Ghul. Caraca. Mas nessa época, acho que o Jason Todd existia, mas ele era muito recente, né, então... Você quis dizer o Damon Wayne. É o Damon Wayne, perdão. Jason Todd já existia há muito tempo. Mas, assim, eu acho aquele final muito bom, cara. E, assim, diz os irmãos Nolan que esse final já estava planejado há muito tempo, né, cara? Que era uma coisa que eles já tinham em mente e tal. Então, isso que é a vantagem de você ter um universo fechado, coeso, que você pode fazer isso, sabe, cara? Você não precisa. Você pode acabar a história, né? Exato, você não precisa se preocupar. E, cara, no fundo, olha que legal, cara. Porque, assim, sejamos sinceros, a gente nunca vai ver isso acontecendo nos gibis regulares do Batman, porque o Batman precisa continuar saindo, né? Pra continuar vendendo, entendeu? É legal você ver essa conclusão. Eu acho que pouquíssimos filmes, cara, pra dizer a verdade, sei lá, os Vingadores, talvez, né? Mas ainda assim, dentro de um universo muito maior, né? De um esforço muito mais coletivo. E mesmo assim, algumas coisas, né, elas ainda não foram resolvidas. Por exemplo, o arco do Thor continua, o arco do Hulk também continua, né? Mas, assim... Nos filmes? Você quer dizer? É, nos filmes que eu tô falando, nos filmes, né? Mas, realmente, eu não lembro de cabeça obra cinematográfica que conseguiu realmente fazer isso, adaptando de quadrinhos, né, de super-herói, Marvel, DC, que conseguiu dar esse fechamento tão assim, redondinho, cara. Uma conclusão, né? Sim. E isso eu acho que é um mérito do Nolan, sabe, cara? Porque, assim, você pode falar que o Homem-Aranha chegou perto, né, cara? Mas Homem-Aranha 3 é discutível, né? Por mais que o Cavaleiro das Trevas Ressurge seja o filme mais fraco, né? Pelo menos é o consenso, e eu acho que nós concordamos com isso, ele ainda é um ótimo fechamento, assim, pra trilogia, né? É um filme que eu continuo gostando bastante. É, e conclui de fato, porque no Homem-Aranha 3 eu acho que tinha margem pra ter mais filmes, né? É, enquanto nesse aí não, ele acaba, entendeu? Fecha a história do Batman, porque você falou, ele finalmente cresce, né? Ele amadurece. Não, porque tem que ter alguns anos depois, vai ter um filme dirigido pelo Jonathan Nolan, protagonizado pelo Gordon Levitt. Aguarde. Meu Deus. Não, e aí o Batman vai conhecer o Superman nesse filme. Cara, essa é uma discussão que você teve muito. Vocês acham que esse Batman encaixaria com o universo expandido da Liga e tudo mais? Porque... Não, pelo amor de Deus, não. As coisas têm que parar de ser tão expandidas, entendeu? É isso que eu acho. Vamos manter ele lá no microverso dele. Não existe Superman, não existe alienígena, tá ligado? É aquilo ali, aquela cidade de Nova York... Só que com o nome de Gotham, tá ligado? É isso que precisa e acabou, entendeu? Não me vem fiel de super-heróis. Você sabe que o Zack Snyder cogitou isso acontecer, certo? Eu não sei disso não, mas é um absurdo. Então, ele cogitou, ele pensou, ele foi, deve ter chegado do Nolan. Você não quer ali, ele, faz o seu jeito aí, é bom que você faz o que você quiser. Tem certeza? Tenho, então tá. É que com esse terceiro filme ficaria difícil também você criar qualquer outra... possibilidade de retorno do Batman. Do Batman, né? Assim, realmente acho que seria complicado, né? Mas eu consigo ver, por exemplo, esse Batman interagindo com o Superman do Henry Cavill, né, cara? Porque depois, inclusive, parte da equipe que fez essa trilogia fazer o Man of Steel, né? E aí é outra história. Mas... vai ser outra história para outro programa. Exato, exato. É isso aí. Então vamos lá. Cavaleiro das Trevas Ressurge custou 250 melões na época. Foi, inclusive, mais caro que o primeiro Vingadores. Que custou, acho que ali na casa do... oficialmente, óbvio. Custou ali na casa do 220. Se bem que a Disney pagou por fora 115 milhões, mas isso é história para outro programa. O que hoje em dia esse valor daria um pouco mais que 308 milhões de dólares. E acabou arrecadando 1 bilhão e 81 milhões. Caralho. Convertendo para inflação daria um pouco mais que... 1 bilhão e 335 milhões. Arrecadou, convertendo para inflação, ele arrecadou um pouco mais que o Cavaleiro das Trevas arrecadou. Compensação, ele gastou, ele foi muito mais caro. Justo. É justo. Mas como o microfone não falou, valeu cada centavo. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, cara. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com essa trilogia. Você tem noção quando foi saído, quando esse filme saiu, cara, eu tava mais empolgado para ele do que para Vingadores, né? Porque eles saíram no mesmo ano, né? Saiu. Então, Vingadores foi aquela hecatombe, mas o que movia meu coração vindo desse Nauta naquela época era realmente Batman. Hoje eu tô um pouco cansado de Batman, porque já teve muito Batman, mas ainda é, putz, ainda é um, sei lá, um personagem que eu gosto bastante. E esses filmes continuam muito bons, cara, sabe? Fiquei feliz, assim, de poder rever eles e constatar isso, cara. Obrigado aí pela oportunidade de assistir de novo e poder atestar, né, cara, que são filmes bons, não é só memória afetiva ou coisa do gênero. Sim. No meu caso, eu vi pela primeira vez os filmes e, assim, eu nunca fui grande fã de Batman, né, mas, assim, eu até me interessei mais pelo universo do Batman por causa desses filmes. Não vou garantir, acho que dificilmente eu vou procurar mais coisas sobre Batman, mas valeu a experiência, entendeu? Então, é isso aí. Justo. Então acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Então deixa eu só fazer meu jabá. Já sim, faço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Por favor, sigam o DD8 nas redes sociais, @podcast_depois_das_8. O Lord Hanna tá em vários episódios do DD8 e é isso aí. Então vai lá visitar ele. E eu tô vindo aqui visitar ele também, é isso aí. Excelente. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado todo esse programa e até a próxima. Faz propaganda do seu também, Ah, é verdade. Só me segue no Instagram, @LordRania, tudo junto. Tá tudo certo.